Quando começa a chover, eu tenho que empurrar um monte de troço, botar balde ali, cá pra lá. É melhor ficar lá fora, que lá fora pelo menos eu molho todo, não tem? Né? Cara, passei por isso recentemente, viu? Nossa, que trabalheira. Bravo, Bom de que obra o. bravo. Eu... É, O bom que, tipo, eu moro em dois cômodos faz mais de anos. Aí vou ficar com quatro cômodos, né, cara? Quatro, não, cinco. Porque eu vou fazer dois em cima e dois embaixo, não tem? E olha um do aí, lado, aí olha aí. vai ficar Ó, grandão, cara, vai dar uma ó. expandida boa. Vai ter um quartinho do Neilson dos joguinhos Caralho. dele, É, Zeldinha. é isso mesmo. Eu vou fazer uma salinha só pra mim botar meus videogames, cara. Olha aí. É, e vai poder voltar e vai poder voltar a fazer sexo, né? Porque as crianças já estão grandes. Você está embarcando na maior viagem nostálgica da podosfera. Machine Cast. Pessoal, tudo bem? Aqui é o Team Blue. Bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui comigo hoje, por essa ruazinha comendo franguinho de lixo, Eduardo Filhote. Fala, galera, beleza? Tamo aí de volta e o negócio não é comer franguinho de lixo, não, velho. Eu gosto de comer pizza e pizza bomba. Eita, porra. Pizza bomba, mas que porra é essa? Caraca, pizza bomba. Olha só. Junto aqui conosco ele, Neilson Lopes. Só quero ver a tua avó. O pessoal já tá queimando pauta aí, já na largada, hein? E aqui hoje conosco, visitando o Machine Cast, fazendo a sua primeira viagem na velha máquina. Ele que tem um podcast com um nominho bem sugestivo aí, de nosso agrado, né? O Caio, lá do Jogo Velho. E aí, véias e véias, ó, só queria dizer que se o franguinho do lixo for do KFC, não tem problema não, que tem muito conservante ali, fica de boa. Vou ficar sentando ali no lixo que não fica doente, não. Olha terrível. Só, olha só. E também aqui, hoje uma viagem, uma visita dupla, olha só, vieram de dois hoje, Edu. Isso gera um joguinho de briga de rua aí, pra jogar de dois, olha só que legal. Olha Vindo só, né, cara? do podcast com pra mim, o melhor nome de podcast de games que existe, Guilherme Ferrari, lá do Fliperama de Boteco. Aí, esse é o nosso nome, até hoje eu não gosto, pra ficar bem claro aqui. Eu nunca gostei do nome, mas já que já pegou, deixa assim. E se o frango for do lixo, a gente podia usar, trocar o nome por cocota do lixo, né? Tem muita gente que vem fala frango, fala cocota, né? Até hoje eu falo, ó, a cocota ali, pega aí, pega o. Coisa aí, se falar cocota, dá problema aí. Dependendo do que você vê, né? Mais um cada pouco estado você vai tem um virar nome, o né? chorume. Na fila de moda, falar cocota, tu vai arrumar, hein? Cocota é uma palavra tipo libidinosa? Ô, Guilherme, é que ali do sul de Santa Catarina pra cima é outro país, que não dá pra levar em consideração, sabe? Mas você falou que o podcast dele tem um nome lindo, ele tem um nome bonito também, Ferrari, cara, que só rico tem esse nome, ninguém pobre tem esse nome. Meu avô Enzo Ferrari, eu sempre ia visitar ele lá na Itália, mas aí depois que ele faleceu, eu não pude mais visitá-lo, né? Perdeu a dupla fazer cidadania, o quê, né? Fazer o quê? Perdi, cara. Ah. Eu tô procurando pessoas que tenham um sobrenome de carro pra montar o Altinho Cast. Pra fazer só, tipo. Lá no jogo velho tem um Honda. Puta, olha ali, tem o Bruno Audi do Los Ticos, olha ali. Audi, Honda e Ferrari. Dá pra fazer um podcast. Caraca, aí sim, hein? Pô. Mas ele tem que ser um nome, né? Mas, hein, ô Guilherme, te digo o seguinte, cara. Se um dia eu tivesse a oportunidade de voltar no tempo, quer dizer. Digamos que eu não consiga fazer isso, né? Que a gente aqui consegue. Mas digamos que eu não conseguisse e aí pudesse fazer isso, eu mudaria o nome do Machine Cast para Fliperama de Boteco, que é um nome maneiro, cara. Cara, eu tinha dado um nome melhor, mas aí o gurizada não gostou. A gente deu um monte de nome e eu tinha dado o nome de Amigos do Abacate, mas o gurizada não gostou e ficou essa. Que nome bom, hein? Que nome bom, hein? Sugestivo, velho. Mas qual que seria a ideia do Amigos do Abacate? É que assim, a gente tinha um outro podcast, que era o Nerd Byte News, que tinha. Era. Sabe que tem muito podcast sobre ler notícias zoeira? A gente fazia isso lá em 2011, 2012. Olha só. Então a gente, vamos matar logo isso aqui, vamos fazer um podcast mais sério. Aí a gente, vamos falar qual o nome do podcast. Aí só, Só veio o nome bosta, mas muito ruim. Pô, Nerd Fire, é um nome sério. Esse foi o melhorzinho dos nomes? Não, não, não. Era o antigo, né? Aí daí a gente, eu e o Alexandre, a gente tinha um canal do YouTube chamado O Fliperama. Aí o Alisson falou, por que a gente não usa Fliperama de Boteco? Mas por quê? Que tem a ver essas porra? Aí todo mundo votou sim, eu perdi e ficou. Aí eu disse, ah, foda-se, então vai, vamos abraçar junto, né? Tá, como é que é? Tá no inferno, abraça o capeta, né? Olha só. Mas aí eu e o Guilherme e mais o Douglas lá do Conversa Nerd Geek e mais alguns gaúchos aí, nós vamos montar um podcast que vai se chamar Podcast... Não consegue nem falar. Podcast, eu falei, porra. Ah, entendi, podcast. Ah, tá, entendi a referência. Ah, o trocadilho. Bom, chega de falar de nomes de podcast e agora é a hora dele, a hora esperada da frase, mais esperada de toda a podosfera, é ele, Ricardo Spider. Olá, habitantes, cidadãos e afins. Eu cheguei a uma triste conclusão, talvez triste, talvez feliz, que é a seguinte. Pela lógica, eu não agrado a todos. E pela minha vontade, eu não faço questão mesmo. Excelente. Você lembra muito o que o Bilbo falou no Senhor dos Anéis, né, quando ele tá na festa lá do Condado, sabe? Sim, sim, mais ou menos. As ideias desse bicho, velho. Certo, pessoal, estamos aqui reunidos hoje para falar de joguinhos de briga de rua. Sim, sim, né? No post, na arte, está o nome escrito lá, bonitinho. Só que é em inglês e aí eu não vou falar essa porra certa, então... Briga de rua, e aí, foda-se, tô nem aí. Edu, fala aí o nome da arte, como é que tá escrito lá, Edu? Beat'em up. Aí, olha aí. Olha que coisa beat'em linda, up. Olha aí, coisa... O pessoal se orgulha de. O pessoal se orgulha de ter o Google Translator. Eu tenho o Edu Translator, cara. E tem melhor, outras, né? Línguas também, porque se você precisar no japonês, o Nilson tá aí. Olha aí. Se precisar, assim, indiano. Italiano, tudo é Spider, daí, essa parte mais nobre aí do mundo, né? Coitado de mim. É o inglês japonesado, que o japonês fala aquele inglês mó tenso. Miturapo. Ai, ai, ai. Bom, daqui a pouco nós vamos começar a falar, mas antes está na hora dos nossos recadinhos, não é, Edu? É isso aí, Team Blue. Então, galera, se você quer lá dar soquinho nos amiguinhos, tirar aquela tretinha amistosa e descer a pancadaria solta, você pode acompanhar a gente lá no Facebook, que é o facebook.com/machinecast, ou então lá no nosso grupo, que é o facebook.com/groups/machinecast. Agora, se você acha que você é capaz de duelar com a gente, jogar lá, fazer parceria com a gente nos joguinhos de briguinha, você pode encontrar a gente lá no Alvanista. O nosso perfil lá é o @machinecast. Se você já gosta de pilhar cocotinhas no lixo, você pode falar das cocotinhas que você pilhou no Twitter. Bom, no o pessoal vai ter que, o pessoal vai ter que esperar até os off pra entender o que isso quer dizer. Aí eles podem falar se entenderam ou não lá no Twitter, lá no @machine_cast. E se você quer ficar por dentro de tudo que tá acontecendo, fazer parte da família Velha Máquina, se tornar aí um machineiro, você pode juntar o nosso grupo do Telegram. O link tá aí na descrição. Pô, machineiro foi foda. Machineiro foi bem foda. Dá pra transformar todo mundo, né? Todo o participante do seu podcast. Ou tipo, se o meu fosse o Amigos do Abacate, seria o Amigueiros do Abacateiro. Então, sei lá, um coisa assim. Ficaria muito, mas... A pessoa poderia ser um abacateiro. Tá? Também. Ou um abacatista. Eu prefiro por continuar achando que os caras são botequeiro mesmo. E o cara que apoia o Amigos do Abacate é o cara que põe o adubo, né? O adubeiro, sei lá. Assim, pode ser, né? Ou o cagão. Também. Seja um Jesus. Cagão e apoie o nosso podcast. Jesus. Certo, pessoal. Já se você quer ajudar o MachineCast a divulgar a palavra, a propagar a nossa ideia, a atingir mais e mais pessoas, por favor, compartilhe este episódio. E não só esse, como qualquer outro que você ouviu, gostou, indica para uma pessoa. A gente tem vários episódios já prontos, vários temas diferentes, e um deles, com certeza, vai ser legal para você indicar para alguém. E a nossa indicação aí de utilidade pública hoje vai pro vendedor de sinaleiro. Que é aquele cara que vende carregador de celular, biscoito de polvilho, bolacha, parasol, leque, ventilador, sei lá, vende de tudo. Quando o cara vier te vender, você fala assim, não, não, obrigado, mas eu posso te dar uma ajuda aqui, que é indicar uma Machinecast pra você ouvir enquanto você vende. Então, é isso aí. Você ajuda ele de alguma forma, não com dinheiro, ai, ai, mas com distração. É, no máximo ele vai te xingar, né, Spy? É, no máximo vai te xingar, e, né, no mínimo talvez ele te xingue também, então... É isso aí. Mas o mais curioso disso, Spar, nem é o vendedor, mas é as diferenças, né, regionalistas de como se chama o semáforo, né? Que aqui no sul nós chamamos de sinaleira. Exatamente. Sim. Sempre foi, né? E tu falou no sinaleiro. Sinaleiro, isso. É o sinaleira e o sinaleiro. Daí tem e aí, Neus, como é que é no Espírito Santo? Aqui nós chama de sinal mesmo. Sinal, Edu? Aqui é semáforo. Vai, Caio, como é que é aí no Rio? Aqui é sinal de trânsito. Olha só, eu vi vários nomes diferentes em alguns lugares aí, mas hoje o pessoal aqui, todo mundo tendo quase um consenso. Só eu e o Spider que somos diferentes. Que é outro país mesmo, né? Tá certo, tá certo. Pessoal, um aviso rápido aqui, um último recadinho. Infelizmente eu tive um problema com a minha faixa de áudio aí, por ironia do destino, né? Então... a gente teve que usar o áudio de backup, o áudio então não ficou com aquela qualidade que a gente gosta tanto de disponibilizar, ok? Obrigado. Bom, então dados nossos recadinhos, vamos nos preparar para começar a falar das briguinhas de rua, certo? Então, vamos pro cast! Machinecast, o podcast que vai voltar no tempo. Pessoal, voltamos e agora vamos começar a falar das briguinhas de rua. Porém, eu queria perguntar aqui para os meus nobres e encarecidos colegas aqui de MachineCast, juntamente com os nossos visitantes aqui, ou como diz o Flávio, né, que ficou de fora da gravação, os intrusos, né? O que vocês andam jogando hoje de Beat'em Up? Edu? Cara, eu descobri um gamezinho free na PSN, chama Knights of Valor. Parece que é um jogo chinês, saca? Não é, tipo, mercado comum pra nós, não. É um joguinho free, beat'em up, multiplayer online, não é, saca, mercado véio? Comum pra quem não joga MMO, né? Porque... quem joga não, MMO... Não, é, porque né? a gente tá muito focado em americano e japonês, né, velho? Tipo, produção americana e japonesa. Esse parece ser um jogo asiático, mas não japonês. Eu acredito que seja chinês, pelo nome da galera que tá na produção do jogo, pela temática do jogo e tudo, que é baseado no folclore japonês e tal. Eu acredito que seja uma produção japonesa. Baseado no folclore chinês, desculpa. Eu acredito que seja um jogo chinês. E é um joguinho até bem legal, cara. Você tem trocentos milhões de personagens e... à medida que você vai progredindo, você vai pegando pontos, aí você vai desbloqueando novos personagens, novos lugares pra você passar. Aí você tem o modo história, né, que são cinco cenários com seis partes cada um, e mais um chefão. E você tem lá os desafios multiplayer, os modos multiplayer lá. Além do modo história, que você pode fazer quantas vezes quiser, você tem lá o time trial e boss rush e uns outros modos lá pra fazer multiplayer também. Olha só, legalzinho. Spider. De graça, velho. Free. Ah, de graça tem injeção na testa. Spider. Ah, então, eu acho que o último que eu joguei aí de beat'em up que eu lembro, acho que foi Scott Pilgrim, assim, que eu dediquei um tempo maior, assim. Cara, e... não, pelo nome eu não conheço. Scott Pilgrim é um que é feito em cima da temática 8-bits, assim. E é, a história é meio louca, assim, de um cara que se apaixonou por uma namorada que já tinha... namorado outras pessoas, outros caras, mas esses caras eram chefões, assim, sabe? Os ex-namorados dela viram chefões e esse cara tem que ir andando pelas fases, batendo na galera e derrotando todos os ex-namorados dela pra poder ficar com ela, entendeu? Caraca, mas olha só, baseado e o jogo na tua é baseado vida real. No quadrinho, né, cara? Não é baseado no jogo, é baseado no Spider? É sim, hein? É, tô ligado, hein? Tô ligado. É sim. Mas assim. É, o jogo tem o jogo e tem o filme também, o filme Scott Pilgrim e tem o quadrinho, e o Edu falou certo aí, o jogo é baseado no quadrinho, assim. Ah, o filme é meio nonsense, mas o jogo é bem legal, assim, e remete bem à temática dos jogos antigos, com música e tal, e bem variado nos golpes, assim, rola jogar em quatro pessoas ao mesmo tempo, é bem, bem legal mesmo, assim. E o jogo, ele tem essa pegadinha igual a do quadrinho mesmo, de aparecer aqueles efeitos explosivos e aparecer aquelas referências todas a outros jogos tem, e tal? Tem bastante referência e bastante efeitos, assim, previsa e tal. Previsa downloads no aparelho dele. É, tem altas referências, assim, a várias coisas. Preveja uma queda do Edu aí no Skype aí pra fazer download. Caio, vai lá. Cara, eu jogo os mesmos beat'em ups de sempre, sabe? É, as experiências que eu tive com beat'em ups recente foi o Scott Pilgrim também. E a decepção total que foi aquele Double Dragon Neon, sabe? Aquele Uau, não foi tão ruim assim. Ah, coitadinho. Eu não gostei. Ei, cara, ele é cansativo, ele não é um... Sei lá, ele é repetitivo, como se o beat'em up já não fosse, né? Mas olha, eu não gostei muito, não. Eu tenho ouvido falar bem desse jogo. Ele não é ruim, cara, mas sei lá, ele é lento. É que ele eu acho que todo mundo ficou com muita expectativa do Double Dragon Mil, assim. É, cara, a gente espera. Teve muita coisa ruim, mas teve muita coisa boa. A gente esperava mais, assim. Eu acho que o que mais me irrita nele é aquela coleta de fitinhas, que era pra ser uma coisa bacana, de fita cassete, né? Mas que deixa o jogo mais lento, porque você pega e tem todas aquelas animações o tempo inteiro. Eu acho que ele é um jogo bem cansativo e repetitivo, né? Ele não funciona. Ele quer ser bem anos 80, né? Acho até bacana isso, mas ele não tenta nem ser uma boa sátira do próprio gênero. Ele começa a fazer piadinha, mas ele falha nisso. Então é. Não sei, eu não gosto muito, não. Olha só. E o Scott Pilgrim, eu acho bacana pra caramba também e tal. E teve também, eu joguei há pouco tempo do outro podcast lá de nostalgia, o 99 Vidas também. Olha, joguei, só, mas... nós estávamos falando em off, inclusive, desse daí, do 99 Brunos aí, que o cara, pra desbloquear a segunda fase, tem que pagar o padrinho lá, senão não abre a segunda fase. É possível, não, porra. Mas, cara, eu acho que ali o beat'em up deles funciona muito pra quem ouve o podcast, né? Quem não ouve, talvez, provavelmente não vai pegar as referências. Eu que ouço, ouvia, né? Já não, o jogo não me agradou, mas... Enfim, não deixa de ser uma opção aí pra... Né? Inclusive, não tô desmerecendo em nada, nem o podcast, nem o jogo. Inclusive, eu contribuí com o jogo, eu sou uma das pessoas que contribuí pra fazer o jogo. Mas, infelizmente, não me pegou o jogo. Eu acho que ele bebeu um pouco, bastante da fonte do Scott Pilgrim, sabe? Quem jogou os dois, acho que tem um pouco de diferença, assim, e tal. Mas Scott Pilgrim, desses três que eu citei agora, realmente é bom pra caramba, cara. É o melhor, assim, o que de vez em quando dá vontade de jogar de novo. Olha só. Mas beat'em up é um gênero que tá meio sofrido, né, cara? Eu jogo os mesmos de sempre. Há anos, né, cara? Há anos, não é de hoje. Pois é. Virou muito de nicho, né? Já foi, sim, aquele gênero principal que sempre tinha lançamento. Agora é só pra galera retrô, então ficou um pouco largado. Pois é. Vai lá, Lamborghini, Ferrari, o Guilherme Ferrari, vai lá. Eu jogo sempre a mesma coisa, que nem o Caio falou. Mas eu tô com o meu Raspberry Pi, e o Recalbox tem o suporte, é o Retro Arquivement. Então eu tô testando todos os jogos que tem suporte pra lá pra ver o que eu consigo fazer. Mas eu acabo ainda jogando, eu consegui muito beta do Street of Rage e do Baraknuckle, que é o mesmo jogo em versão japonesa. E eu tô jogando essas coisas ali pra ver o que acontece, pra ver se é realmente bom, como é que é o beta. Então eu tô presa sempre na mesma coisa, pra te ter uma ideia. E eu tava jogando o jogo que o Caio falou, que é o Double Dragon, com a minha namorada. A gente tá bem no finalzinho já do jogo, mas a gente parou porque ela disse que tá muito colorido, tô com dor de cabeça. A gente acabou parando de jogar. Edu gosta dessas coisas psicodélicas. Ah, é maneiro, mas no jogo não caiu bem não, velho. Ah, é? Só enrolado no papelzinho que é bom. Não, velho, tem jogos psicodélicos que são bons. Hotline Miami, por exemplo, é fantástico, velho. Totalmente psicodélico. Olha, mas aí, pro Double Dragon não ficou legal. É que eu acho que não ficou... Parece que você tá com uma película por cima, vamos dizer, com um skin de anos 80. Não tá misturado no jogo. Você não sente que o jogo tem esse apelo. Foi aquela barrinha com raio lá e tal, mas o negócio não se mistura, sabe? Eu acho que pra mim, sinceramente, pra mim, talvez o maior falho desses jogos sejam querer ser algo que eles não são. O que, que é que eles não são? Eles não são jogos dos anos 80 a 90, entendeu? Então, querer fazer o jogo psicodélico? Não. Caralho. Pixelado. Então, querer fazer jogos assim com visual antigo não torna ele um jogo antigo e nostálgico, e talvez seja isso que esteja falhando. Se o pessoal usar de repente gráficos modernos, uma mecânica mais moderna, de alguma maneira, surge algo inovador. Ele é moderno. Ele quem? Ele é totalmente moderno. Ele quem? O Double Dragon. Double Dragon. Ele usa esse visual rosa choque com verde anos 80 nos letreiros, no logo de cima. É a roupa punk da galera dos inimigos, saca? O estilo punk do time do Billy. Isso. Ele lembra muito o DuckTales Remastered, porque você pega. É um jogo. É, no mesmo jogabilidade, mecânica, mas com sprites mais modernos, 3D, né? Só que dentro de uma jogabilidade 2D. Só que não funcionou bem como o DuckTales, eu acho. Nem eu falando daquele Double Dragon, do último Double Dragon mas que saiu. Só que a gente já falou, bom, já falamos de um monte dele, agora tu vai falar do. Eles estão falando, Nilson, não estão falando do 4 que saiu, estão falando do Neon. Estão falando do Neon. Ah, sim, do Neon, é. O Neon é realmente, ele é diferente, mas ele é bom. E aí, Nilson, o que é que tu tem jogado de Beating Up mais atual? Ah, mais atual. O último que eu zerei foi esse Double Dragon 4, né, cara? Que é a continuação do. Lá do Nintendinho lá. Que é igual. Fizeram o jogo igual. Fizeram o jogo igualzinho do Nintendinho, os gráficos. Só que, tipo assim, tem coisa que se fosse botar, com certeza não ia rodar no Nintendo. Mas, assim, a forma que eles fizeram os sprites, as fases, ficou excelente. E o controle, né? Dá pra você botar com dois botão, do jeito que era antigo. E dá pra você configurar com vários botões. E cada tu acha, cada e tu acha botão que tem sentido tu lançar um jogo nos anos de hoje exatamente igual como ele era antigamente? Não é melhor só simplesmente jogar o antigo? Não, cara, ele... Tem um diferencial que é igual, o jeito que esse jogo foi feito. Igual você pega o Mega Man 10, o Mega Man 9 e o 10. Se você pega lá no Nintendinho, você tinha limitação. O jogo tem que ter um tamanho máximo que não pode passar daquilo. É, se você vai fazer esse jogo pro Play 4, você não tem essa limitação do tamanho. O jogo pode ter 8 GB, 15 GB, 20 GB. Você pode usar ali o tipo, você não precisa se limitar a 5 fases, você pode colocar 80. Você não precisa se limitar a 3 cores, você pode colocar mais cores nos pixels, saca? Uma coisa que eu notei que tem que, por exemplo, por mais que ele remeta aos jogos antigos, a questão de gráfico, por exemplo, o Nintendinho não conseguia botar mais do que 3, 4 personagens na tela de uma vez só, não tem? E nesse não, nesse aparece tanto que você começa a dar voadora pra trás e pra frente feito louco. Até consegui, cara. Lembra do Ninja Gaiden, que pra aparecer um monte de bicho na tela ficava aquele flick, ficava piscando. Ficava piscando por causa do flickering, porque não aguentava... pode ver. Era a saída que eles tinham. Ok. Certo, então, terminado de falar aqui dos joguinhos atuais, vamos começar a falar dos jogos antigos, hein? E agora tá naquela hora que tá todo mundo esperando aí, o pessoal tá, chega, tá babando, né, ansioso, pelo sorteio honesto, né, que é quando a gente decide quem vai primeiro aqui, por segundo, terceiro e assim por diante, né, mas claro que o primeiro é sempre mais importante. E deixa eu fazer aqui, deixa eu rodar os dados aqui. Opa! Oh, olha aí! Nossa senhora, honesto como sempre, né? Uma... Saiu aqui alguém inesperado, né? Que fui eu primeiro, olha aí. Caraca, bem inesperado mesmo, hein? Você vê que a mais credibilidade honesto, do sorteio impossível. Continua, né? Inatingível. Né? Honesto. Esse sorteio mais verdadeiro. Hein, esse sorteio é mais verdadeiro que uma nota de 3,46, né? Olha... Cara, a gente tem que manter as coisas boas, né? A gente parou, deu esse intervalo e voltamos agora com umas coisas boas todas de volta, né, cara? O sorteio nessa não poderia faltar. Bom, e eu, como o primeiro aqui, vou falar do meu jogo de briga de rua favorito, né, de todos os tempos. E automaticamente, a eu falar dele aqui e vocês complementarem, a gente poderia acabar o programa, não precisava falar de mais nenhum, porque esse é o jogo definitivo, né, o melhor de todos. O... e é o nosso querido e nostálgico Street Fighter 89. Que jogo não. É esse? Final Fight. Olha Final aí! Fight, o nome dele. Final Fight. Esse é clássico, esse é clássico. O final, final, não final, Final Fight, isso. Né? Pai, né? E aí parece que a gente tem alguém no cast aqui que não tá sacando os paranauês aí das historinhas, né? Após o após o lançamento do Street Fighter em 87, né, a Capcom quis lançar a continuação e eles desenvolveram aí, né, o Final Fight, né, em 89, e queriam botar o nome de Street Fighter 89, Edu. Esse ia ser o nome do jogo. Aí quando eles desenvolveram, mandaram pros grandão lá da Capcom, né, eles, ó, vamos mudar isso daí porque ele não tá nada parecido com o que a gente quer com o Street Fighter, né, não tem nada a ver, então troca aí. Foi quando nasceu o Final Fight, daí eles chamaram de Final Fight. Mas a princípio era pra ser Street Fighter 89. Tanto é que no Street Fighter 2, no início, quando tem aqueles caras brigando na rua, assim, que até a câmera desce ou sobe e tal, uh-huh. É o Code ali. Né? Não, cara, aqueles dois caras são... Não é confirmado pela Capcom, mas é dois personagens lá do Street Fighter 1. Isso. Teoricamente, entre aspas, ou as aspas aqui, né, que seriam personagens do 1 mesmo. Isso, que, tanto que nem foram mais usados. Assim. Yeah. Caiu no fake news, então. Sim, fake news total. Mais fake news do que a Poison ser homem. Inclusive também é uma versão discutível, porque já saiu que sim e que não. O oficial também. Não, oficial, não, oficial é, a gente vai falar daqui a pouquinho mais, quando a gente chegar nos personagens aí. Será que ele é? Então deixa eu falar aqui um pouco do Final Fight, né, cara? Que é o seguinte, Final Fight é um dos jogos de briga de rua aí que. Cara, muitos jogos foram assim, quase que, ele foi quase uma escola, né, pra briga de rua depois que ele foi lançado. Ele, claro, ele chupou um pouquinho lá do Double Dragon, puxou um pouquinho lá do Golden Axe, né, deu uma misturada ali, coisa e tal, inspirou bastante. Se baseou num filme também que tem americano que eu não sei o nome lá, é um filme... Streets on Fire. É esse daí, beleza, obrigado. Assisti o filme, uma bomba. Então, ele, além disso, vários personagens do jogo também são baseados em pessoas famosas, né, real, então chamou bastante atenção. E como é que é a história do jogo? Cara, simplesmente a filha do prefeito, que é o eu chamava ele de Angar, olha só, não sei porque, de onde é que a gente tirava Angar. Mas era assim que a gente chamava, né? É igual eu te chamando de Timbum. De Timbum, exatamente. Não sei de onde tu tirou isso. Mas que o pessoal do Los Ticos não escute isso, pelo amor de Deus. Já não basta eles ficarem me chamando de Timbum. Como é que eles me chamam? De Timbu. Olha aí. Podia ser Timboco, né? Não, não podia não. Na janela, vai ficando pior, hein? Vai ficando. Ô Guilherme, caraca, essa daí só a gente sacou, hein? Então, tô me sentindo um cast separado aqui, ô Guilherme. Só eu e tu rir das piadas gaúchas. É o podcast, né, cara? Podcast, é. Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul e grita junto comigo: viva o Rio Grande do Sul! Então, o simplesmente, né, a Mad Gear, que era uma... era uma gangue, né? Uma gangue, exatamente, uma gangue lá da... Como era o nome da cidade, você lembra? Metro City. Isso, era isso o nome da cidade. Então, o Hagar, que era um lutador de wrestling, né? É a mesma cidade do Capitão Comando, hein? Só que no futuro. Só que alguns milhares de anos no passado, ou alguns anos, sei lá quantos. É, ela no passado, Capitão Comando no futuro. É o mesmo universo, exatamente. Então, o Hagar, que é um ex-lutador de wrestling, né, que é luta livre, ele assumiu como prefeito, dizendo que ia acabar com a criminalidade na cidade, e aí o que aconteceu? Pra retalhar ele, né, o pessoal simplesmente sequestrou a filha dele. E aí, todo mundo achando, ah, agora ele vai cagar nas calças, não sei o que, babá, e que cagar nada. Ele saiu na porrada, levou o namorado dela junto, que é o Cod, né, a filha dele é a Jéssica, e junto com o Cod, um amigo rival, tipo Ken Ryu, assim... meio, né, um estereótipo assim, né, que aquele amiguinho, porém nem tanto, né, tipo eu e Edu, assim, o Edu sempre querendo ser melhor que eu como host, mas nunca vai ser, o... Hashtag Team Edu. Hashtag não vai ter golpe. Eita. Então, eles, os três, né, saíram pra lutar, porém no jogo, infelizmente, só dá pra jogar de dois, né, não tem... alguém confirma pra mim, não tem máquina que dá pra jogar com os três, né? Não existe, né? Não. É uma pena, né, cara? Porra. Já pensou? Três? Vai, ia ser legal. E aí vai, cara, briga de rua, catando frango nas lixeiras, comendo... Cocota. Cocota, exatamente. E essa mistura de hack and slash... Dá pra... Como é que é? O Nilson não gosta que chame de hack and slash só porque tem arma na mão, Nilson? Não, é o contrário, é por causa que alguns caras falam que beat'em up, se tiver algum personagem tiver com arma na mão, é hack slash. Sendo que esse termo foi inventado depois, no finalzinho da geração 128 bits, cara. Eu tenho essa revolta na também. Na verdade, o termo hack and slash existe muito antes e vem dos RPGs de mesa, né, velho? Nos games só depois, cara. Entendo? O pessoal fala que Golden Axe, Hack and Slash, tem nada a ver, cara. Ninguém... Tem nada a ver mesmo. A ideia do Hack and Slash é uns joguinhos tipo Devil May Cry, God of War, que você tem que recolher os itens pra você abrir caminho, pra você fazer as coisas. Aí sim, você tem que matar, pilhar e destruir. Inclusive, né, como a gente é nostalgia, a gente gosta muito de viver a nostalgia dentro da nostalgia que é a gente aqui. Isso é meio Edu, assim, mas... vocês vão entender, né? Nós vamos reviver aí uma fala do Nilson no primeiro episódio do Machine Cast, onde o Nilson fala o que ele acha das pessoas que falam que Golden Axe é hack and slash. Eu tava conversando um negócio aqui no Facebook com esse amigo meu, né? Ele também tem canal no YouTube, né? Uhum. Aí a gente, tipo assim, a gente tava falando sobre os canais antigos aí que tem de moleque que quer drama de retro game, entendeu? Uhum. O cara vem me falar, o cara fez um vídeo aqui 10, cara, entendeu? Mas, porra, o cara me falar que Sunset Riders é beat'em up? Puta que pariu, nossa, bicho. Doeu no meu rim, velho. Doeu no meu rim, não tem? Bicho, eu fechei o vídeo na hora, não tem? Aí, e os caras falando assim, não, que vídeo foda, os molequinhos. Ah, não sei o que, não sei o que. Os caras não viveu a época e quer falar... uma coisa que não viveu. Bicho, eu fico puto demais com isso, cara. Como é que o cara me chama Sunset Riders se é um Hanegan, cara? Uhum. Hanegan, cara. É igual os caras chegarem e falar bem assim, eu tava jogando Golden Axe, porra, me amarro nesse Hack Slash. Hack Slash é... Entendeu? E aí, agora vocês já ouviram, né? E então é isso aí. Gente... pra mim, o melhor briga de rua de todos os tempos é Final Fight, né? Cara, não tem nem o que dizer. Era sensacional. É, cara, era sensacional. Tu ficar em cima dos barril lá no trem esperando passar o tempo pra te passar de fase e morrer. Caraca, hein? Altas mães. Lá no Fliperama de Boteca, a gente gravou 2 episódios do Final Fight, de tanta coisa que tem pra falar. A gente gravou uma biografia do Angar, vamos usar esse termo. Olha só. Que é mais melhor. Olha. É mais melhor de bom. E o cara que dá pilão em tubarão. E o Final Fight é foda. O Final Fight é foda. Tudo tipo o 1 e o 2. O 2 tem uns probleminhas, mas o 3 é aquele que talvez muita gente jogou no início por causa do Super NES, talvez, como é o meu caso. Mas eu tenho outra preferência e eu ponho o Final Fight, acho que em segundo, hein, como meu beat'em up favorito. Olha ali só. Ele... Mas o primeiro, já pulando na frente, na minha opinião, quem é ceguista não precisa nem dizer o nome, né? Eu uso Coxinha como compositeiro das músicas, aí não tem como competir, né? Isso aí, moleque. Porra. É, aqui ó, high five. Os caras estão queimando pauta, nem chegou a vez deles, olha só. Isso que eu ia falar, os caras estão se atravessando, é assim. Mas eu não falei o nome, né? Eu não falei o nome do jogo, né? Tá certo, tá certo. Deu a oportunidade de o cara roubar de ti, se caso for falar antes. Porque ele, com certeza ele esqueceu do jogo, lembrou agora e vai falar. Ai, ai, ai. Edu, chegou a jogar no fliperama, Edu? No fliperama, não. Ah, então Nilson, chegou a jogar no fliperama, Nilson? É, como eu disse vocês há alguns episódios atrás, foi o meu primeiro jogo de fliperama que eu joguei. Olha em 1990. Aí, olha aí, Edu, que lindo. Aprende. Eu nem alcançava a máquina de tão moleque que eu era. Aí eu falei, vou botar uma ficha aqui. Morri logo no primeiro mestre, não sabia jogar. Edu ficou chorando pro pai dele deixar de jogar Final Fight, o pai dele não deixou. Cara, se eu tivesse visto uma máquina de Final Fight na minha vida, eu teria jogado. Meu Deus, Eduardo, nunca, não, que vontade de apertar aquele botãozinho vermelho, hein? Pois é, cara, eu tive contato com muito poucas máquinas de fliperama. Era muito interior, assim, onde eu morava. Olha aí, ô Guilherme, um cara que nunca iria fazer parte do podcast. É, eu também joguei pouco fliperama porque minha mãe não me deixava. Caraca, posso, cara! Uma... Não, peraí, então. Não, como assim? Tinha que jogar escondido, eu vou cara. Falar com o Guedinho lá pra ele tirar mãe, tô indo pro cast, cara. Tô indo pro centro pra fazer um trabalho do colégio, sabe? Daí dá aquela piscadinha. Tá, mas isso aí todo mundo fazia, jogar, né? Isso não quer dizer nada. Vai falar, tu não podia dizer que, né, que tu ia jogar, né? Todo mundo ele vai fazia. Falar que não tem uma Ferrari também agora, outra revelação. É, só que falta. Não, mas o Final Fight, pra quem quer jogar hoje em dia, não sei se alguém tem, eu comentei no podcast também, que é o Final Fight Double Impact, que é o primeiro Final Fight que tá disponível pra Xbox Live, pro PS, pra PSN, e tem aquele esquema de conquista. Quem gosta de conquista, ele é legal, vale a pena jogar, ele tem... Eles botaram proporção 4x3, ele não tem a tela esticada, eles botaram um fundo, um background bem bonito no fundo, como se fosse uma tela de um fliperama, com a tela curvadinha. Quem quiser tentar jogar o primeiro... E, digamos, não consegue jogar e tem a possibilidade de comprar na PSN, pega o Double Impact, que é bem legal, vale a pena. Ele vem junto com outro jogo do... Magical Lost Words? Não, Lost Words, Ou Forgotten Words, que saiu na placa CPS1, querido, CPS1, mano, peito. E são ótimos jogos, pra quem quiser, quem gosta de conquista, compra o Double Impact. Guilherme, peraí, deixa eu botar aqui o meu copo em cima do monitor pra benzer. Fala de novo o nome da placa. CPS1. Coquinho. Ou CPS-1, como eu sempre, eu acho que fica mais legal falar. Põe a mão no peito. Ou bota. Ou quem tem PlayStation 2, aí joguei mais. Ou Xbox. Se você tiver a ISO da Capcom Classic Collection, que é o jogo, né? Vários jogos da Capcom de fliperama, tanto pro PlayStation 2 quanto pro Xbox Clássico, também dá pra você jogar. Ou no MAME, né, cara? Sim. Spider, jogou Spider? É, só no fliperama. Entendo porque o Super Nintendo tem o Guy, né? Não. Então, tem. Quem vai falar? Tem que comprar o outro. Tem que comprar outro jogo. Tem que comprar o Final Fight Guy. Aí tem ele. Capcomzice, lançando outro jogo depois, que nem os de Monte Street Fighter que saíram. É DLC em fita, ó. É DLC em fita. É um Final Fight Guy pra jogar só com o Guy. O pessoal no telinha de hoje acha que é Roots falando de DLC, brigando por causa de DLC. Nós já comprava jogo separado como DLC. Mas isso aí. É. Spider, e aí, Spider, jogou no fliperama? Com certeza, né? Spider ajudou a abrir, a inaugurar o fliperama, com certeza. Certeza, joguei no flipper e jogava muito isso aí, inclusive. Era máquina concorrida no flipper onde eu frequentava. Tipo, nossa, era sucesso, né, cara? Inclusive, a gente contava sempre pra ver quem conseguia passar do chefe da espada, né? Se o cara conseguisse passar do Sodom, ele já era bom, né, cara? O cara passar do ringue com o Zangara, com os Andoré lá já. Pô, o cara era. Realmente era foda, cara. Então, jogaço, né, cara? Jogo muito bom, inclusive. Músicas muito boas e jogabilidade inovadora pra época, né, cara? Graças ao Final Fight aí é que existe muito jogo bom aí da mesma. Como é que a gente vai dizer? Da mesma linha, por assim dizer. Exatamente. Caio, jogou no fliperama, Caio? Joguei muito moleque, muito pouco. Joguei mais a versão de fliperama emulada. Mas eu cheguei a jogar sim, cara. Cheguei a jogar bem novinho e tal. Depois deu uma sumida dos fliperamas, né? Outros ocuparam o seu lugar ali. E eu gosto, cara. Acho que esses beat'em ups da Capcom, da CPS1 e tal, não são muito datados não, cara. São jogos ótimos pra jogar até hoje. São mesmo. Porra. É, pra caramba. Gosto muito. Guilherme. Cara, eu fui reouvir o meu podcast pra ver o que eu tinha falado. E eu tive um surto hoje. Se eu não me engano, eu joguei naqueles... Sabe aquela feira da cidade que sempre tem junto um monte de coisa dentro de um galpão? Todo mundo vai com a família, come e compra algumas bobagens. Se eu não me engano, eu tinha um arcade do Final Fight 1. E eu incomodei minha mãe, assim, ela deu aquela moedinha, assim, eu fui lá e joguei, eu não passei da primeira fase, mas tá bom, mas eu posso dizer que eu joguei no fliperama, ponto. Então, bom. O que é o cara fora da casinha, né? Lá no fliperama de boteco, ele tá sempre com a pauta embaixo do braço, aqui ele veio sem pauta, teve que reouvir o podcast pra relembrar a pauta que ele tinha escrito pra aquele cast pra saber o que ele ia falar agora. Eu não lembrava se eu tinha jogado ou não. Eu disse, bah, será que eu joguei ou não? Eu não consigo lembrar, sabe? Aí eu, bah, vou ouvir. E se eu não me engano, aconteceu essa história aí, porque a minha mãe nunca dava dinheiro. Não, quer jogar videogame? Não tem essas coisas. Tu tem em casa, ela dizia. Então, era aquela coisa, né? Mas eu lembro de ter jogado outro jogo. Ela tá errada, tá certo. Tem em casa, não tem que estar gastando fora, tá certo. Aí como eu nem isso não tinha em casa... O pão comia, né, Nilson? E aí, fora que, por uma criança jogar fliperama, ela tinha que ficar meio que na ponta dos dedos, era muito novinho, então, fora que os dedos eram curtos, eu era meio burro, meio lesado, comia areia, então não era muito bom, né, na habilidade, né? O que não mudou muito, né, Guilherme? Não mudou, só os dedos cresceram, eu tô com 3 vezes mais alto, mas e bem mais gordo, mas o resto tá joia, né? O resto continua aí, né? Marcos, quando eu joguei Final Fight, eu tinha 7 anos. Porra, olha aí. 7 anos. E o que eu gastei no Final Fight, eu acho que dava pra abrir uma padaria. Caralho. Joguei muito, cara. Porra, sempre que eu via Final Fight, eu jogava. É, você abria a tela de uma vez, aí vinha mais de 10, você ficava doido. Minha prima, eu lembrei agora, minha prima virou Final Fight 1 no fliperama. Meu tio é abastado, né? Tinha dinheiro, bufunfa, pila, faz me rir, cascaio. Deu pra ela, então ela ia botando ficha e ela ia andando com especial só. Especial, especial, especial, especial. Durante. E ela ia, 2 botões lá, e virou assim o Final Fight. Meu primo dizia, eu querendo ficha pra jogar um outro jogo, minha irmã só virou um jogo. Pronto, acabou. Olha que história, assim, sem pé nem cabeça. Mas quem tem dinheiro é outra história, né? Aí não tem graça, né? A pois vida é mais chata quem tem dinheiro. Pois é, mesmo. Famoso CPF, né, cara? Com pai é fácil. Eu queria rapidamente aqui falar algumas curiosidades sobre o Final Fight. Além de bastante coisa legal aí, como os golpes do Hagar praticamente deram origem a todo o Zangief, né? Uma leve mudança aí, porque o Zangief faz quase tudo que o Hagar fazia. Eu acho que o ponto mais polêmico aí do jogo, né, foi a versão dele nos Estados Unidos, né, que foi censurada, a questão da Poison e a outra moça lá que ninguém liga, porque todo mundo lembra só da Poison, né, que eles trocaram os sprites da Poison, botaram um outro punk qualquer lá, só porque, desculpa de que não queriam bater em mulher porque pegava mal e coisa e tal, mas na verdade eu acho que eles queriam não ter o personagem no jogo por causa da polêmica dele ser um transexual, né? É isso, né, Edu? É, transexual. Gostaria de falar da Poison aí? Japonês. fala que ele é ela, quer dizer, ele é, quer dizer, ela é ele ao mesmo tempo, sabe? Tipo, no manual tá escrito, em japonês tá escrito que teoricamente não fez a cirurgia pra trocar, tirar o bingulim, sabe? Sim. Cortar fora o pistolim ali, então. Tirar o bingulim. Então ele é travesti. É isso aí. É, mas na biografia original tá, enfim, que ela é transexual, cara. Transexual, oficial, sim, oficial. Transexual, no caso, teria feito a cirurgia. Sim, sim, ela fez, é oficial isso na versão original do jogo, na biografia da Poison, ela é transexual. Depois ela fez a cirurgia porque ela é apaixonada pelo Cody, que ela queria, porque queria ter um relacionamento. Aí tu tá inventando, porque eu não tô sabendo de nada disso daí. Se eu não me engano, isso é, coloca um daqueles jogos depois, quando contam a história do Cody, eu não lembro mais, aquelas porcaria que saiu lá, aquelas merda lá. Mas, isso aí a gente não leva em consideração. É, aí deixa, né, depois já desandou a maionese. Aí mas ficou, muito legal é ver o pessoal aí no Street Fighter 4 lá, né, pagando pau pra delícia da Poison. No 4 ou no 5? Sim. A Poison no 4, né? No 4, o Ultimate. No 4. Né? No 4. É, Ultimate. Precisa dar um qual tapa na 4, eu não 4, sei, né? Não, mas é no 4. É, no Ultimate. É. No 4, é no 4. 4 não tem, é nas expansões que veio depois, eu acho. Que é no Ultra, Ultra Street Fighter. No Ultra Street Fighter. É. E aí o Grisado apagando o pau, né, pra Poison, né? Que, chamando aquela delícia, né, e nem tá sabendo. Tá por fora. Ai, ai, ai. Trap. O Nilson que gosta de dizer que é uma trap. Mas enfim, então. Terminamos aí de falar de Final Fight. Com certeza tinha muito mais coisa pra falar de Final Fight. Talvez volte no futuro aí, quem sabe, né? Mas por enquanto, nesse episódio, é isso daí. Falamos bastante até. Agora vamos para o outro aqui que saiu no sorteio honesto aqui, com certeza honestíssimo, né? Que foi o Caio! Vai lá, Caio! Opa, honesto mesmo isso aí, hein? Não vi nem a roleta do negócio aí. Não, bora. Mas é eletrônico, cara. É, aqui é modernidade. Ah, tem que mandar print, hein? Tem que mandar print. Mas tudo bem, não tem problema não. Eu vou falar do... É que assim, cara, é que se eu mandar algum tipo de prova, é como se o sorteio honesto fosse contestado. Não tem porquê, entendeu? Ele é honesto, então já disse tudo. Não, tô zoando. Cara, eu vou falar do beat'em up que eu mais joguei na vida e que eu jogo até hoje. Vira e mexe o link pra dar uma zoadinha, dar uma relaxada. É meio clichê, provavelmente tá na lista de um de vocês aí, alguém ia falar, mas... É o Cadillacs and Dinosaurs, cara. Ou Cadillacs and Dinosaurs, se você for falar corretamente. Jogava Cadillac. Jogar um Cadillac ali. Cara, que jogo maravilhoso. Jogaço. Jogo muito bom. Esse eu concordo que é o melhor beat'em up dos arcades, cara. Ah, não. Nunca será. Ele tem, pra começar, ele eu acho que é um dos que, quando você analisa ali com o próprio Final Fight, com o Capitão Comando e tal, ele já tá tirando leite de pedra da CPS, cara, da CPS1. Porque ele é um jogo lindo demais, cara. Ele tem um capricho do cenário, sabe? Nos sprites, nos dinossauros. Você vê aqueles dinossauros grandes na tela. Aquilo ali, o moleque entrava no fliperama e ficava maluco com aquela tela. Era como hoje em dia você vê um jogo aí, uns Last of Us da vida e fala, meu Deus, que jogo lindo. Era Cadillac Dinossauro fliperama. Caraca. Era muito... Não, e ele sai... Hein? Ele saiu ali no finzinho da placa da CPS1, porque já a Capcom já tinha a CPS2, até fez o Street Fighter, aquele Super Street Fighter 2 com a CPS2 e preferiu fazer na CPS1 mesmo, o Cadillac. No ano seguinte, a Capcom fez o que eu falaria, se já tiver alguém falasse o Cadillac na minha frente, que é o Alien vs Predador, cara, que é na CPS2. Compara os dois, é perto, hein? Assim, a diferença, claro, é muito mais bonito o Alien vs Predador, mas o Cadillac Dinossauro não fica muito pra trás, não, cara. Jogasse, hein? Alien vs Predador, jogasse, hein? Muito bom. Cara, Cadillac e Dinossauros eu joguei, mas bem pouco, assim, cara. Não era um joguinho que me agradava muito, não. Ah, por quê? Não sei, cara, não... Sei lá, não... Eu gostava bastante do Cadillac porque eu achava ele bem rápido, assim. Olha aí. Ele era bem ágil, assim, sabe? Você conseguia se movimentar livremente, conseguia correr pra direção que você queria. Os golpes eram rápidos, assim, era bem movimentado o jogo. Ele tinha uma perfeição no impacto do golpe, sabe? Naquele lance de você se movimentar no cenário e encaixar o soco, encaixar a voadora. No Tibirem Ups, acho que o Double Dragon no passado a gente via muito isso. Você tinha dificuldade de encaixar os jogos. Às vezes você vinha com a voadora e errava o cara, sabe? E esse dava muito... pra jogar com quatro pessoas? Eram três. Três? Olha aí. Já é bastante, né, cara? Era o padrão. E era massa jogar com três e o velho. Era doido demais. É, cara, o jogo, ele tem um passado, assim, que pouca gente sabe, cara. Ele não é uma... Acho que é até por isso que a Capcom meio que largou ele de mão, porque ela não tem mais direito sobre a propriedade intelectual, porque o jogo é baseado num quadrinho, que era o Xenozoic Tales, cara, que era um quadrinho lá, naquele estilo lá dos quadrinhos pulp, sabe? Que mostrava uma espécie de Indiana Jones, vivendo umas aventuras, assim, muito loucas, e era a história... Era do Xenozoica. Era Xenozoica, eu lembro de ter visto o desenho. Tinha desenho também, não tinha? Horrível, o desenho é bem ruim. Desenho ruim. O nome do jogo, porque assim, o nome do quadrinho era esse, mas o jogo não usou o nome do quadrinho. Ele só se baseou na história, nos personagens e tal. Se eu não me engano, até no quadrinho não tem, não sei se é o Mustafa que não tem, ou se é o Bess, o Bradovic. O desenho não tem um dos dois, assim, não tenho certeza agora. O quadrinho se chama Xenozoic Tales, em inglês. Sim. Ó, eles só pegaram aqui e botaram Cadillac e Dinosaur, acho que fica muito mais atrativo do que Xenozoic Tales. Na história, o Jack, né, que é o personagem principal, o Jack Terry, que ele vai viajando lá pra aquele futuro pós-apocalíptico ali num Cadillac, cara, e tudo tunadão lá, e enfrentando dinossauros, então não tinha nome melhor pra isso, né? É aquela história... Assim, ô Caio, é da mesma produtora. Tu sabe me dizer se Dino Crisis tem alguma coisa resgatada de Cadillac e dinossauros? Não. Nem que seja, cara, só uma referência, alguma coisa assim? Não, acho que não. Infelizmente não. Ah, olha só. É só uma coincidência mesmo, de temática, assim, mas a pegada é outra, completamente diferente. Ah, ok. Mas eu digo ter... assim, porque eu não sei por que tem dinossauros no mundo do Cadillac em dinossauros. Ah, então, a história é muito Cadillac bacana. Eu sei por que tem, agora dinossauros eu não sei. Então, vai que é a mesma empresa, sabe? Sei lá, qualquer coisa assim do tipo, entendeu? Cara, a história é meio Capitão Planeta, sabe? O mundo tá devastado. Se autodestruiu, entrou em colapso pela poluição e tal. E a humanidade se escondeu nos subterrâneos, cara. E eles resolveram sair pra ver o que tá acontecendo em 2513, no ano de 2513. Chegou lá, quando saiu, viu que tava o mundo dominado de novo pelos dinossauros. Basicamente isso. E aí tem uma gangue depois que se forma, que é a Black Marketers, que eles caçam dinossauros e tudo mais. E tem uma galera que protege os dinossauros. Essa gangue é até envolvida com pesquisas genéticas, cara. Isso que é muito legal no jogo. Misturando genes de humanos com dinossauro, criando uns bichão muito louco lá, umas misturas de dinossauro com gente. Tu falou sobre Capitão Planeta, cara. Eu tava aqui, na minha cabeça aqui, que no MachineCast são 5 integrantes também, e o Flávio é que nem o carinha aquele do coração, sério. Não serve pra nada. Só pra dizer coração... Só pra dizer coração. Não sabe pra nada, tá ligado? Esse personagem é muito mal aproveitado, porque ele fala com os animais. Ele podia chegar e botar uma manada de elefantes pra cima das pessoas. Cara, ele é muito mal aproveitado, cara. Tudo bem que eles estão na cidade grande, né? Tá máximo certo. Que ele arrumar uma ratazana, mas... Tá certo, mas vamos voltar lá pro Cadillac e dinossauros. E aí, Spider, jogava essa porra no fliperama? Jogava no flipper, inclusive. Olha aí. Joguei pouco, mas eu jogava no flipper, assim. No flipper onde eu tinha, as máquinas mais antigas faziam mais sucesso. E o Cadillac já era das mais novas, né? Aham. Então, mas eu jogava, joguei algumas vezes em 3 pessoas e, putz, cara, diversão na certa. Era difícil achar a máquina pra 3 pessoas, né? Eu joguei pra... Era difícil. Né? Pois é, aí fica uma pergunta pra mim, uma pergunta minha. As máquinas dos jogos que tem 4 personagens, elas são, os jogos que são feitos pra jogar com 4 personagens, que são feitas pra jogar com 3 personagens... as máquinas que só dá pra jogar com 2, elas podem ser oficial também da dona do jogo ou não? Eu posso sim, porque é mais barato. Eu posso responder que sim. Porque quando, inclusive, Eu achava isso também, mas quando você instala o MAMI, dentro das configurações, você pode escolher se você quer a máquina com 4 jogadores ou com 2 jogadores. Ah, olha aí. Então, é, dentro da própria ROM oficial. Recentemente, no Raspberry, eu tive que fazer umas configurações pra deixar a máquina com 4 jogadores, porque ela vinha com 4 não, 3. Não, não, com 4. Com 4. Pro jogo que ele queria, no caso. Ah, tá. Porque eu queria 4, isso não com a Gelar. Tartaruga Ninja tinha 4, né? Tartaruga Ninja. Ah. Sim, Tartaruga Ninja 4. Então, mas é oficial, Team Blue. Tinha máquinas que tinham 2 e tinha máquinas que tinham 4. Porque eu, por algum momento, eu achei que poderia ser, como é pirata, tem muita pirataria, aí eles pegavam e pra ser mais barato pra fazer, né? E fazia 2. Exatamente. Exatamente. Ah, okay. Eu via muito essas máquinas com muitos controles em fliperama de shopping, cara. De boteco mesmo, de bairro, era geralmente de 2 mesmo. Mas é shopping porque parece que tinha um custo diferenciado, saca? A máquina com tantos... Com os 4 controles, ela era maior, mas... Não, mas é óbvio. Cheia dos detalhes sim, e tal. Isso é óbvio. Então, você provavelmente, ela era bem mais cara. Edu, eu sei que... Lembra do X-Men que tinha suporte até pra 6 pessoas? Porra, então, é mesmo, cara. Parece caraca, muito mais, né? Muito a grande. Tela, vocês a estão, tela queimando, vocês maior, estão queimando pauta, né? Aí, galera. Vocês estão falando do jogo antes da parada. Não, mas é só um exemplo, né? Porque se tu for ver, a tela tinha que ser muito maior pra caber todas as pessoas verem. Tinha que ter muito mais botões, E o painel também, né? A base então, onde ficava os controles. Isso também tornava o quê? Muito mais caro. Então era comum. Eu sim, sempre mas o lucro também tornava, de repente, um lucro maior, né? Porque... Em vez de jogar uma ou duas pessoas esperar, outras duas ficar esperando, jogava 6 de uma vez. Sim, Blue, nós estamos no sul, nós estamos aqui, aqui é gringo, bicho brabo, não quer gastar dinheiro, né? Tá certo. Edu, eu sei que tu provavelmente vai dizer que não jogou o Cadillac Dinossauro na infância, porque não sei o que, babá, mas eu sei que não faz muito tempo tu jogou lá em São Paulo, não foi? Na verdade, eu falei isso no cast que eu joguei, Cadillacs e Dinossauros, quando a gente falou dos casts mais pra trás aí. Então, olha só a memória de quem tá falhando hoje, tudo olha bem? Olha só. Não, eu sei, mas eu sei, eu tô você falando não foi, isso, porra. Você não foi jogar com o Fredson e com a Bárbara? Foi o que eu acabei de falar, é. Sim. E eu joguei aqui em BH, não foi em São Paulo, foi aqui em BH. Ah, olha. O Fredson e a Bárbara Bay, lá da Alvanista, eles moram aqui perto de casa, uns poucos metros daqui, uns metros daqui de casa. Assim, achei que tu tinha jogado metros. Quando tu foi lá em São Paulo com o Vantori. Ah, não, foi aí com eles aí. Ah, ok. Foi aqui. Lá okay. Eu joguei jogo de briga de rua, ó, de luta, né? O okay. King of Fighters okay. Assim, e tal. Edu, joga uma cocota pra esse cachorro ver se ele para quieto. Não é, cara. Seria interessante mesmo. Mas se ele você para tivesse, lá pra comer. Né, Edu? É. Pois é, cara. Cocota não tem. Sobre esse lance dos fliperamas, cara, o cara. Cara, nós estamos falando de cocota, cara, tu quer interromper a gente, porra! Ah, já descobri o que fala aí, fala aí. Cara, o Cadillac Dinossauro tinha um lance que é um fenômeno pra mim, assim, no Rio de Janeiro isso aconteceu, acho que em outros lugares também. Como eu falei, o Final Fight foi sumindo, sabe? E o Capitão Comando e tal, o Cadillac Dinossauro ele não saía, toda fliperama tinha o Street Fighter 2 e o Cadillac. Podia ter o Street Fighter 2 e o Cadillac. Podia vir o King of Fighters novo que fosse, mas sempre eles mantinham essas duas máquinas, geralmente, sabe? E até hoje, se você for no subúrbio carioca, nos botecos, você vai encontrar uma máquina com Cadillac Dinossauro, cara. É impressionante o fenômeno que esse beat'em up foi, assim. Nenhum outro eu vi durar tanto tempo nos fliperamas de rua e tal, quanto o Cadillac Dinossauro. Realmente. Acho que é o favorito. Bem fácil de encontrar. Pinguço adora jogar esse jogo. Porque tem dinossauros e Cadillacs, deve ser por isso que não faz nem pé nem cabeça, cara. Dentro da cabeça deles faz, né? E algo que foi muito pouco explorado no futuro, né, cara? Porque nunca mais fizeram alguma coisa relacionada com Cadillacs, talvez com dinossauros, mas com Cadillacs não. E eu não lembro de nenhum beat'em up antes dele que explorou tão bem armas de fogo, cara. Tu pegava umas metralhas. Achei que eram os Cadillacs, mas... Mas, cara, tinha lance de contagem de munição e, pô, tu fuzilava, sangrava todo mundo, é muito bom, cara. Não, cara, o The Punch também usava... Mas é 93, usava... mas é 93, mas, aí tem problema, é um ano depois do The Punch. Pois é, eu não lembro de beat'em up antes do Cadillac que explorava, você tinha um revolvezinho que dava uns 2 tiros e ele acabava, mas daquele jeito, com um arsenal grande, com contagem de munição, que você podia pegar mais... munição e tal, era muito bacana, cara. Olha só, que legal. E Guilherme, jogou no fliperama, Guilherme? Ou vai inventar não. aqui, não? Peraí, vai, vai ter que ir lá ouvir o podcast pra saber, não? Não, em Bento, eu, depois que, digamos, que popularizou mais os arcades, eu nunca vi. Nunca vi, não resto, sem feira. Para os ouvintes do resto do país que não sabem, o gaúcho gosta muito de... como é que é, encurtar muito, né, as palavras. Então, Bento, que ele tá falando, é Bento Gonçalves, viu? A gente gosta de... Isso. Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul. É, Serra, aí, a Serra Gaúcha, né? É Serra, aí refrigerante, aqui é só refri, entendeu? Isso aqui, aqui no Rio é igual, Rio, refri, é tudo bonitinho. Curta tudo. Vai lá. Mas o Cadillac eu joguei muito mais em emulador. Viu, lógico, já? Viu? Não é Cadillac, hein, dinossauro, é só Cadillac. Só o CAD. Quem não jogava o The King? Jogou um The King ele, jogou o Street. É isso aí, ó. Jogou Street, né? Mas o Cadillac and Dinosaurs, ó, meio francês, eu via muito em feiras. E, aí, tipo, porque vinha os expositores de fora. Mas e do lado do quê? Da cebola, das batatas, como é que é? Não, tinha um específico só da área dos fliperamas, dos flippers, né? Okay, como a gente falava, okay. Né? Aí eu ficava lá só olhando com os olhos grandes, assim, o olho do Mickey, bem grandão, olhando lá. Sim. E eu lembro de ver o Cadillac, mas não ter jogado, lógico. Mas depois de acho que, se não me engano, eu vi aqui em Caxias, no shopping, mas acho que tiraram o Cadillac. E a última vez que eu vi, tinha o Daytona USA. O Daytona USA tem ainda até hoje, mas o Cadillac tiraram fora. Não vi mais. Não sei se quebrou, o que, que foi. Acho que deve ser meio caro pra repor ou... consertar, o cara diz, ah, tira fora essa merda aí, que ninguém joga mais. Porra. E tem o Detonausa, e o Detonausa o pessoal joga mais. Sempre tem alguém jogando lá. Olha só. Uma pena. Neilson! Eu, com certeza, joguei isso aí muito, cara. Chega, sai, gaseava aula pra jogar Cadillac, cara. Muito pão, né, Neilson? Jogava, tinha uma máquina, uma vez só que eu vi uma máquina de três, né? Aí jogar os três era uma bagunça, um acertava o outro, saía pegando o sangue no chão, falava, caraca, um monte de fominha, cara, tá doido. Oi, Tu. Oi. Não te dá uma dor no coração quando tu vê uma máquina que só três personagens, cara, uma vontade de que fosse desse pra jogar de quatro? De Paca três amiga. Também é divertido, velho. Ah, sei lá, cara. Eu acho que é um desperdício, né, cara? Podia botar mais um controle e jogar de quatro. Ia ser muito bom. Bicho besta, velho. Eu gosto de jogar de quatro. E foi um dos primeiros jogos... E foi dos... Assim, joguei tanto Cadillac, cara, que... Eu tava quase zerando com uma ficha. Eu só zerava com duas fichas, mas eu treinava muito no fliperama. Cheguei uma vez de chegar no final... Uma vida e morrer, ficava só o ódio. Cara, eu nunca zerei nenhum beat'em up em fliperama. Nunca. Você tá maluco, Tim Blue? Nunca. Sério? Para, nunca. Tá de sacanagem, cara. Cara, é uma, duas fichas no máximo, assim. Eu nunca gastava duas fichas no mesmo jogo. Eu também assim. Nunca zerei, não, cara. É, cara, eu acho. Pra mim era desperdício tu continuar um jogo. Então, entendeu? Mas eu, por exemplo, eu tinha vários que eu terminei com uma ficha. Mas cara, eu joguei. Mas aí durante é tu, meses. Né, Spider? Mas tu é o Spider. Mas cara. Eu joguei durante meses, né, sim, cara? Mas... Meses pra aprender tudo. Eu joguei durante anos e não adiantou. Não, nunca fui bom o suficiente. O Ricardo é daquele que bota no Mami, bota 99 créditos pra zerar dele. Pelo amor de Deus. 101 créditos, por favor, hein? Sem referências. É 101 créditos. Não, 99 créditos, não tô fazendo referência a sim, nenhum podcast. Sim, mas eu botava créditos. 101 créditos. 99 fichas, 99 sim, mas fichas eu botava 101. Mas o 101 fichas tá fazendo referência. Sim, 101 faz referência. Então, é 12 coins, então, pronto. Joga um valor menor. É, o da Capcom, na Capcom é 11, né? Porque tu só pode botar o máximo de 9, aí tá perto de start nos dois controles. Se for Cadillac, daí é 12, porque, né, tá certo, 3. Enfim. E aí, cara, então... Cara, é isso, cara. É um jogo muito à frente do tempo dele, assim, nos beat'em ups. Eu acho que já era um ensaio do que viria na CPS2, que a gente falou do Punisher, a gente falou do Alien vs Predador, que são jogos maravilhosos. E teve todo esse desprendimento de ser para criança. Então ele é totalmente violento. Você tava num ambiente devastado, você tinha que lidar tanto com os dinossauros quanto com... essa gangue aí, então é um jogo muito bacana e, pô, nos apresentou o personagem mais emblemático dos beat'em ups, que é o Mustafa Cairo. Mustafa Cairo. Quem não jogava com Mustafa Cairo não sabia o que era jogar Cadillac Dinossauro, cara. Era muito bacana. É, ele pode ser até bacana. Agora, dizer que ele é o mais emblemático, ele tá forçando a amizade. Mas, enfim, gosto é gosto, né? Não é. Claro que não. Por exemplo, o Billy Jimmy do Double Dragon são mais. Vários outros são mais. E ele eu continua mais queimando pauta. Vai embora. É ladeira abaixo. Tá iniciando. O guri tá iniciando a recém. Só tem aí um podcast com 5, 6 episódios. Teve outro com 250, mas tá iniciando, tá começando agora. Ninguém compartilhou ali, se for desviar, que vão falar do jogo. Sacanagem. Mas, ó, só pra finalizar, o Cadillac and Dinosaurs, olha só. Ele tem o personagem banner up genérico de camisa branca e calça jeans, mais uma vez, né? Caraca, não tô citando nenhum jogo. Não. Derek Tarrick, pode crer. É ali, ó. Viu? É isso aí, ó. Abraço, aí. Ó. Hashtag CPS1 na veia. Inclusive, se tirar a jaqueta, o Terry é essa pessoa aí. Olha só. Então, vamos aqui pro próximo, que agora é o nosso querido Eduardo Filhote. Vai lá, Edu! Então, cara, eu achei que ia queimar minha pauta aqui, tava até preocupado, velho. Olha só, ainda bem que tu me mandou aqui no privado. Não é só você, Edu, também tava na preocupação. É. Né, cara? Pior ainda que tem ainda bem que o Edu me mandou bom, no privado velho. Aqui, ó, me chama aqui, tá feia a coisa. Mas eu aposto um refri, bom. Um salgado, como eu sei o jogo que tu vai falar, até. Né? Mas, velho, teve tanto jogo bom que é difícil de escolher, velho. Mas eu vou pegar pelo que eu mais joguei, assim, o que eu realmente mais joguei de todos. Que é o Tartarugas Ninja 4 Turtles in Time. Porra, que duro. Velho. Eita, jogaço do que é foda, hein? O jogo até poderia ser ruim, mas ele gosta porque dá pra jogar de 4. Vou até escondendo o casco ali agora. Mas então, velho, esse jogo é... Velho, é melzinho na chupeta, é gostosinho, é filé. É um jogo... Pra mim, vou contestar o Team Blue aí, mas pra mim é o melhor beat'em up de todos que eu joguei, é o Tartarugas 4, cara. Ué, não tem, joguei como muitos bons. Não tem como tu me contestar, porque o que eu falei é o melhor jogo pra mim, né? E aí, isso aí é pra ti. Então, eu vou te contestar, porque pra mim, o Tartarugas é o melhor. Ok, entendeu? Ok. Eu te falei que é o pra mim. Tá, entendi. De todos que eu joguei, o Tartarugas é o melhor. Olha só. Tem muitos bons, cara. Inclusive, ou concordo seja, tu com nunca você jogou que Final o Final Fight, Fight né? É bom. Não, concordo com você que Final Fight é bom, eu joguei bastante na época do Super Nintendo. Não, pera aí, que porra é essa que joguei no Super Nintendo, caralho? Tá louco? É, eu joguei no Super Nintendo, joguei bastante no Super Nintendo. Vem dizer que é bom, se tivesse jogado só no Super Nintendo, ia ficar ruim. E que no Play 3, aí sim. Coisa comentou aí, ó. Aí sim. Que o Caio comentou, tem ele aqui, entendeu? O Caio mas coisa, né? Tá certo. Da podosfera, ou coisa. Daqui a pouco vira Marvel. Mas então, Tartarugas é muito foda, cara. Você podia jogar com as 4 tartarugas no Super Nintendo também. No Super Nintendo não tinha jeito, eu acho. Não sei, eu nunca cheguei a jogar. Não sei se com multitap funcionava. Não, é só 2. Não tinha. Só 2. Só de 2. É, mas eu cheguei a jogar ele no fliperama também. Só que eu joguei com 3 pessoas. A gente não teve um quarto companheiro pra gente poder jogar, não. Não deu Team Blue pra jogar de 4. Ah, que pena. Mas jogamos de 3. E, cara, Tartarugas tem uma trama bem simplista. É baseado no desenho dos anos 90. Tem todo o visual, a temática, a história. Tudo baseado no visual do desenho dos anos 90. Tudo começa com um destruidor que... rouba a Estátua da Liberdade durante um evento lá, uma cobertura que a April tava fazendo, ele rouba a Estátua da Liberdade inteira, né, o Krang vai lá, rouba, e o Destruidor faz uma ameaça que vai destruir Nova York e tudo mais. Aí as tartarugas saem desembestadas por Nova York, começando às 3 da manhã, que é uma das coisas mais legais do jogo, que é quando vai começar a fase, fala o nome da fase, Então, Big você Apple, vai começar 3 a.m. Peraí, eu quero. Peraí, ô Edu, eu quero o radialista da Rádio Alegria falando a primeira cidade lá do Tartaruga. Claro, depois Rádio de Alegria. Falar a hora, a temperatura, vai lá. Big Apple, 3 a.m. Só que tem que ser aí, com o som tipo do Super Nintendo, que é. É, mano, é. Não entendo muito direito o que fala ali, mas tudo bem, tudo bem. Ele falava tipo, lembra, 3M, tipo, Big Apple, 3M. É, vem por aí. E aí as tartarugas saem então, né, correndo Nova York até chegar no Tecnódromo, né, que é o nome da fase mais legal de todos, né, que eles falam, né, o Tecnodrome, let's kick shell. Que é muito foda, velho. E aí quando eles chegam lá no Tecnodromo, eles caem numa armadilha do Krang e estão jogados dentro de uma máquina que joga as tartarugas através do tempo. E aí começa as fases, né? Você começa lá na pré-história. E aí ela vai parar, elas vão parar no Japão feudal, não é? Não, isso é só no filme. O filme é o filler do jogo, sabe? Sim. É o filler ruim do cartucho. Eu tô comendo cartucho. Aí elas começam lá na pré-história e vão avançando as eras até chegar no período futuro. E nisso tem várias referências, velho, a muitos episódios do desenho. Tem a fase do trem que aparece o Leatherface, né, o jacaré. Tem o Rocksteady Bebop, aparecem com a roupa de pirata na fase, está num navio. E tem um episódio no desenho que tá rolando, não sei se é um episódio de Halloween, que eles usam uma fantasia de pirata. Então, era nostálgico pra caramba, cara. Ver os personagens do desenho e tudo. E era um jogo que tinha muitos sons, saca, velho? Coisa que no Super Nintendo não tinha tanto, assim, na época do lançamento das tartarugas e tal. Pelo menos que eu joguei, não tinha tanto jogo com voz, com fala, com os negócios. Mesmo que fosse pouquinho, né? Fosse os nomes das fases e tal. O comecinho da música ali, o Heroes in the Half Shell, Turtle Power. Aí já... Caralho, velho, Tartarugas é muito foda, velho. E era bem no começo do Super Nintendo, né, Edu? Razoavelmente no começo, né? Razoavelmente no começo. Assim, a máquina do Tartarugas é infinitamente mais bacana, cara. Ah, sim. É bem sim. Mais... Não tem como mais comparar, preparada. Né? É... Mas o porte feito do arcade pro Super Nintendo, cara, foi um porte muito bem feito. É um jogo muito divertido. Mas você sabe que eu acho a jogabilidade do Super Nintendo melhor que do arcade? É melhor do que da máquina. Eu acho. A jogabilidade. É mesmo, mas é mesmo. Mas é. Eu acho. É, da então, máquina eu joguei uma vez só, cara. Então não sei comparar tanto assim. É. Mas, cara, com certeza do Super Nintendo. Foi o beat'em up que eu mais me diverti, cara. E sim. Quando eu tinha o Super Nintendo, sempre que eu conseguia o cartucho emprestado com algum amigo, eu pegava. Quando eu ia na locadora, assim, ficava naquela casa, sempre que eu vou pegar, Ah, vai algum amigo lá pra casa, vou levar tartarugas. Então já era um joguinho garantido pra jogar. E, cara, sempre que eu vou pegar alguma coisa, assim, que eu coloco um emulador, que eu fico um tempo jogando um emulador de Super Nintendo, fatalmente eu caio no tartarugas. Vou lá e jogo um cadinho de tartarugas. Só. Com certeza eu devo ter jogado esse jogo, Edu, mas geralmente, quando eu jogava Tartarugas, eu sempre pegava o port aquele do fliperama, que é o que eu gostava mais. Tá falando do Nintendinho? Do Nintendo. O port de Nintendo. O port do Super Nintendo. É. Tinha, né? Ou eu tô falando bobagem aqui? Tinha, né? É o que eu vou te falar. Não, é esse que eu tô falando. É, não. Não, calma. O Team Blue tá falando do Nintendo NES e você tá falando do Super Nintendo. São jogos diferentes. Ah, porque eu entendi de arcade game, né? Da organização de arcade game. É, tem dois arcades. O Tartaruga que eu tô falando. Tem a versão Beater Up normal. Isso. Tem dois pro Nintendinho. Não, tem três pro Nintendinho. Ainda tinha uma de Mega Drive que bebia da fonte, que era aquela Hyper Dimension, sei lá. Hyper, uma Hyper Project. Hyper Project. Saúde. Era essa que eu jogava no Super Mega, ela bebia da fonte do Tetris Time também, né? Olha só. Sim. É o mesmo esqueminha. Nilson, jogava essa versão aí, Nilson? Mas eu joguei bastante a versão do tanto do fliperama quanto do Super Nintendo. E esses tempos atrás aí eu tava fazendo um desafio a mim mesmo. Eu falei, eu vou zerar no Very Hard e eu vou tentar perder sem perder nenhum continue, mas... Eu só consegui zerar e perdi um continue no Very Hard. com 30, eu zerei com 27 minutos. Caraca, ignorância é a nível extremo. Tô jogando só um pouquinho só. Só um bocadinho. Caio, jogava esse aí, Caio? Chegou a jogar? Cara, eu cheguei a jogar no fliperama, mesmo esquema do Final Fight, assim, um pouquinho moleque, mas joguei mais Super Nintendo, jogo até hoje, até botei a foto do cartucho aí no chat. Olha só. E o que eu mais curtia era aquela animação, você tava porrada no capanga e jogava ele na tela, lembra? Sim. Era demais, cara, isso era outra parada. Nossa. Que parece... Nossa, isso é incrível pro videogame, sabe? E depois que você descobria como fazer, ganhava 3 pontos se jogasse na tela, e se você sacudisse o cara, era 2 pontos, né? Então... Eu nem sei, cara. Eu fazia assim sempre na cagada. É, e tinha um chefe que você tinha que matar fazendo isso, cara. Que o destruidor. Vinha pra frente da tela. É. Ele vinha pra jogar, frente da tela. Jogar os carinha nele, é. Jogar os ninjas. É. Eu lembro. Olha só, eu lembro que no colégio... Eu esqueci como faz. Eu sabia assim. Eu lembro que cima, no... Pra cima ou pra baixo aí ele joga. Não, pra ti... Pro lado do oponente, direito ou esquerdo, você joga pra tela. Pra frente, pra cima ou pra baixo, você chacoalha ele, entendeu? Eu lembro que no colégio tinha a gente ficava falando disso, que na época eu tinha Mega Drive e os caras tinham Super Nintendo, né? Aí eu jogava a versão do Mega e não dava pra fazer isso. Aí meus amigos pegavam, jogavam na tela e falavam assim, Enio, seu Mega faz isso? Pá, eu falava, caraca, esse bicho é maldito, velho. Esse bicho era maldito, velho. Ai. Puro, cara, ver aquela perspectiva, o boneco vindo na tela era impressionante. É mais ou menos, Odeilson, é mais ou menos hoje em dia. Eu tô lá jogando o meu Xbox na live lá, bem tranquilão, sem queda de conexão. Eu digo pro Edu, e aí Edu, teu PS4 faz isso? Guilherme, jogou isso aí que o Edu tá falando, Guilherme? Cara, eu fui conhecer o arcade só depois, porque eu joguei muito no Super Nintendo. Logo que eu peguei o Super Nintendo, eu vi o jogo dos Tartarugas, fiquei maluco, depois eu joguei o do Mega também. E só depois eu fui descobrir que tinha o do arcade aí, já arcade já tinha passado de febre fazia muito tempo. E aí o arcade só foi no Mami, né? E quem não jogou no Mami também, né? Vá tomar no fiofó, né? Realmente, cara, no Mami era foda. Spider! Joguei bastante aí, conhecia várias manhas. Nossa, eu tenho a música desse jogo no meu celular pra ouvir, de tanto que eu gosto dele. Spider tá tem todas as músicas, o Spider todas tem. De todos, cara, os jogos, é que... nostálgicos, o Spider tem. Como toque pra ele. Acorda de manhã com Top Gear 1, a primeira fase lá. Pior que eu atualmente é Top Gear 2, na verdade. Tem que não, lixo não, não fala tem de que lixo. Jogar eu e você na versão de fliperama. Jogar online pra ver. Ué, mas você não gosta de jogar online? Que porra é essa? Intimou no online. Esse não, é um jogo bom pra gente jogar aí com a galera. Jogar online beat'em up é massa, cara. Porra, uma vez Nilson se contradizendo aí, Edu. Eu joguei Streets of Rage com um amigo meu, mas minha internet tava osso. Ah, é. Internet morreu, vida além é foda mesmo, realmente. Mas, ó, Não sei se a galera tá confundindo aí. Eu espero que não, tá? Porque existem dois jogos do Tartarugas no arcade, o primeiro e o segundo. O que foi convertido pro Super Nintendo foi o segundo. Sim, o Turtles in Time. É, o Turtles in Time. E eu, por exemplo, aqui na cidade não tinha fliperama do Turtles in Time, só tinha do primeiro. O primeiro tinha igual o mato. Agora, do segundo, eu não cheguei a ver no fliperama. Só fui ver no Mami muito tempo eu depois. Eu peguei só o primeiro aí no fliperama, você tem razão. Eu também só joguei o primeiro, Imaginei que vocês estivessem confundindo, porque o primeiro é bem diferente do Super Nintendo, mas bem diferente não, mesmo. Eu joguei o Turtles in Time no fliperama, era uma máquina gigantesca, cara. Sim. A máquina era que ela grande tinha, demais, velho. Ela tinha quatro controles pra você jogar, cara. Sim, a primeira tela dela tinha. Era grandona, widescreen. A primeira também tinha, a primeira Turtles do fliperama também tinha. Uma máquina customizada, inclusive, grande pra caramba. Sim, mas é por isso que eu acho que vocês estão confundindo a primeira máquina com a segunda. A segunda foi. Eu nunca vi no fliperama a segunda, entendeu? Nunca vi, só vi a primeira. Eu só vi a primeira também. A primeira eu nunca vi, eu só vi a segunda. Ou tu tá vendo a primeira e tá dizendo que é a segunda sem saber também. Não. Tá, essa máquina que tu viu, tu lembra se é a primeira fase? É quando tu salva a April do Rocksteady? Não. Ah, então a primeira fase é o prédio, é o Big Apple 3M. Não, mas não dá pra você ter essa referência, Tim Blue, porque se estiver muito forte na cabeça do Edu, ele sempre vai referir... É. Bom, enfim. É. Enfim. Inclusive, não, deixar... Samuel, eu tô dizendo por causa do seguinte, esse jogo, igual eu falei com vocês, a gente jogou em 3 pessoas. A gente chegou até a fase dos piratas, do Rocksteady e do Bebop Pirata. Então era o Turtles in Time mesmo, tá ligado? Que foi onde a gente morreu, a gente gastou a nossa última ficha. Entendi. Okay. Inclusive, aquele de Mega Drive que eu falei, ele é mais baseado na primeira também do arcade. Tem até aqueles cachorrinhos de metálico, sim, sabe? Sim, é, sim. O Mega Drive sim, é mais pegado do primeiro. Mas eles são tão parecidos que confundem mesmo. Sim. É. É, aproveitaram sprites e coisa e tal, enfim, né? Só deram uma recalcitrada aí. Mais alguém quer complementar alguma coisa pra gente passar pro próximo? Jogue todos os jogos da Tartaruga Ninja, que são muito bons. Só não jogo o remake do Turtles in Time do Xbox, que eu joguei, que é uma ruim. Bosta. É um cocô mesmo. E joguem aquele de luta, que é bem legal aqui. O Tournament Fighters, esse é foda. É, muito legal. O Rafael o é o melhor é uma de bosta, o remake é uma bosta, mas o Manhattan Project do Nintendinho é legal. Eu confundi os nomes antes, e o outro do Mega Drive lá, que é muito parecido com o Turtles in Time, né? É que é o Hyperstone Haste lá, que parece um espirro. Esse é legal pra caramba. É praticamente o Turtles in Time do Mega Drive. É a mesma coisa. É esse que eu tinha no Mega Drive. Que eu vi o caso me suando. É esse que parece com o primeiro de arcade, na verdade, dos cachorrinhos metálicos. Olha aí. Ele é bem parecido. Na verdade, ele é uma mistura, né, cara? Ele é um intermediário. É uma banga! Spider, vai lá, Spider. Putz, eu vou citar um da leva aqui. Com certeza vocês jogaram. Eu imagino que sim, agora já não sei por causa dessa confusão de tartarugas, mas o meu jogo de beat'em up que eu joguei no Flipper, que eu gosto bastante e jogo até hoje, é o jogo dos Simpsons. Poxa vida, claro. Outro jogo que dá pra jogar D4. Delícia. Esse mesmo. Inclusive esse aqui no mesmo. Sul, né, Guilherme? A gente só joga jogos de 4, né? Verdade, é isso aí, né? Como as pessoas dizem, né? É, sim. É o que todo mundo diz, né? Fala aí, Spider. Então, esse jogo também tinha no fliperama e era muito bem feito, né? Porque a apresentação praticamente já dizia que era o desenho. Então, sim. Era o sonho realizado, né? Você jogava exatamente o desenho. Os sprites eram iguais. Tudo era igual. A movimentação era igual. Os sons eram iguais. Sim. Então, putz, o jogo era perfeito. Muito bem feito, assim. E a Konami vinha numa pegada de beat'em ups, né? Então tinha bastante experiência. Quando saiu os Simpsons, já veio com uma jogabilidade aprimorada e tudo mais. E com algumas novidades, né? Sim. Outro então... jogo que eu gastei pão, assim, é doidado, cara. Como eu gastei pão nesse jogo? Então, eu jogava sempre no sábado de manhã com a galera. E olha aí, Nilson. Eu jogava sempre aos sábados de manhã. Quando, Nilson, sempre. Que nós tínhamos certeza que nós íamos comprar pão aos sábados de manhã? Aí era tenso. É, pois é. Não, quando que tinha certeza que ia comprar pão? É. Verdade. A gente ia no Flipper, eu jogava uma ou duas fichas no sábado de manhã, que era o horário mais comum ainda a gente se encontrar. E tinha uma diferença, assim, né? Porque o jogo era... A ideia do jogo é que a Meg engole um diamante lá do Sr. Burns, né? A história do jogo. A Meg engole um diamante. Engole não, né? Usa como chupeta, na verdade. Enquanto eles estão numa joalheria, dão um encontrão, assim, e a Meg fica com a chupeta. E daí eles pegam e sequestram a Meg com a chupeta... Com um diamante em formato de... Como se ela estivesse usando como chupeta. Que no caso foi o Smithers, né? Isso, Smithers. E aí a ideia do jogo é que a família inteira vai atrás da Meg, né? Até eliminando os chefes pelo caminho, até chegar no Smithers e no Sr. Burns. Então, o jogo é sensacional, porque rolava também você jogar em 4 pessoas, sim, né? Então cada um escolhia um membro da família... E uma coisa que tinha diferente nesse jogo é que você podia combinar os personagens, né? Então, tipo, se você deixasse o Bart e a Lisa perto um pouquinho, eles ficavam de mão dadas assim e saíam gritando, e você podia bater na galera sem se preocupar muito, entendeu? Sim, sim. É, era quase como uma invencibilidade. O Homer e a Marge faziam a mesma coisa. Se você deixasse o Homer e o Bart perto, ele pegava ele nas costas e usava como o skate como pra bater assim nas pessoas. Então, putz, o jogo era sensacional. Assim, uma coisa que tinha bom. Legal também eram os minigames, né, Spider? De passe de fase, né? Sim, que era encher balão. Sim, é, umas coisinhas assim. É, isso, era encher balão que eu lembro. Daí tinha de bater palmas também pra acordar depois do sonho, da fase do sonho. É, isso. Cara, é muito legal, cara. E, putz, esse jogo é coalhado de referências, porque Simpsons já tinha uma boa bagagem de episódios, né? Então tinha muita coisa que eles colocaram no desenho, assim, mas muita coisa mesmo. Inclusive, uma coisa legal da apresentação é que tinha a ficha dos personagens, né? Tipo, idade, altura, alcance. Putz, era bem legal, assim, a apresentação também. Muito legal. Eu lembro que nessa época eu jogava o Simpsons no Nintendinho, aquele lá do Bart com os sprayzinhos, dos extraterrestres. Ah, Space Mutants. Space Nossa, esse joguinho é ruim do inferno, pra burro. Cara. Não é ruim, não é ruim. Não, o jogo é bom, velho. É bom, mas é difícil pra caralho, cara. É difícil pra cacete. Ô Tim Blue, eu já vou pular na frente da resposta de todo mundo. Por isso que eu nunca joguei esse jogo do Simpsons, porque eu achava que o do Arcade era esse do Nintendinho do Spray. Nossa. Eu achava uma bosta. Meu primo tinha retirado e só tinha aquele jogo pra jogar um final de semana inteiro. Aí é que clonou uma coisa na minha cabeça e eu achava que todos os outros jogos eram esse jogo do Spray. Então, caramba. Zero de Simpsons. Porra! É burrice, né, cara? Porra! Nossa! Então quer dizer que tu nunca jogou Simpsons? Não, porque eu achava que era esse do Spray, só depois Nilson, eu fui... O dedinho burrice, do Screw aqui tá coçando, cara. Não, o pior é que você vai ficar agora de viagem também. Eu não sei porque até hoje eu nunca tive afinidade com esse jogo. Eu não joguei ele no arcade, nunca vi. Pronto, Nilson não tem problema. Caramba, eu não acredito que o Nilson não jogou Simpsons, cara. Como é que é? Ele nunca jogou isso aí? Ele tinha um easter egg muito bacana, vocês lembram? Da Marge Coelho. Hein? Sim. Para, sim. Nilson. Quando o Simpsons foi criado, a ideia inicial é que eles fossem uma família de coelhos, uma coisa do tipo. Aí botaram um easter egg. Quando a sprite dela tomava choque, a silhueta dela tinha duas orelhas, como fosse por dentro do cabelo. Assim, realmente. Fala, Nilson. Eu caí ou você me tirou? Só porque eu não falei que eu não gostava de Simpsons. Adivinha, vai ter que ouvir o cast pra saber. Então, aí o Guilherme já falou que não joga, a gente já entendeu o motivo, o Nilson, né, tá aí, sei lá por quê. Enfim. É fraco. Caio, fala aí, é fraco. Caio, do jogo. É fraco. Fala aí, Caio. Eu joguei, cara. Eu joguei sim. Jogava com meu irmão, que era mais velho, se amarrava. Eu gostava demais. Era muito bom. Tem jogo muito melhor. Pelo amor de Deus, olha o que você tá falando aí, Nilson. Edu! Você quer que eu faça uma lista e bota pra vocês? Não, dos não. Simpsons? Não, dos Edu, Simpsons? Fala aí, Edu. Dos Simpsons, com certeza. Melhor que dos Simpsons mil vezes. Isso, cara. Acho que não tem não, hein. Talvez só aquele Crazy Town Simpsons lá do Dreamcast. Não tinha um Chris Tax. Ah, esse aí é legal. Hit and Run. Esse é legal. Esse é bom, cara. Que tinha o Bartman. Eu gostava daquele joguinho do Master System. Ah, o Bart vs. The World. Também é bacana. Existia no NES também. Era o Simpsons 2, na verdade. É logo após o Space Mutants. Pra mim, esse jogo é super estimado, cara. O Space Mutants ou. Não, o Simpsons. Vai lá, Edu. Fala do Simpsons. Esse deixa o Nilson pra lá. Cara, eu não joguei os Simpsons do arcade. Isso aí. Ah, não, cara, puta merda. Pelo amor de Deus, cara. Pera um pouquinho, gente. Pera aí. Repete, Edu. Só no emulador, cara. Pronto. Tá louco, cara. Não é possível, Spider. Tim Blue, o que é isso? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Eu já achava que tinha visto de tudo, cara. Não, não vou deixar tu falar, cacete. Não vou deixar tu falar, cacete. Descobri o jogo dos Simpsons quando eu descobri pela ROM baixando no emulador. Tu tá de sacanagem, cara. Cara, eu nem sabia, eu nem sabia, cara. Te falar, nem revista de videogame na época eu não vi falando de caraca, cara, não. E depois, Guilherme, depois é eu que vivo em outro mundo. Tinha que ter feito uma viagem pra cidade, tá errado, tá, tem desculpa. 3 por R$1 é muito ainda. Spider, Edu, 3 por R$1 eu é achava, muito ainda. Eu achava que tinha visto tudo, desde que tu falou que nunca tinha jogado Resident Evil 2, aquela história lá, você triste, fica, né, isso cara? Isso que eu ia falar. Você fica brigando comigo, hein? É, e aí eu vejo as coisas assim. Esse jogo nem é tanto, não. É a mesma coisa que falar que Zelda é bom. Vai se ferrar. Ah, você nem jogou. Olha, tipo, faça as honras. Não, não, isso aí eu tenho que concordar com ele. Olha só, peraí. Como que aqui, peraí, tem como tirar o Google. O que ele acha bom, cara? O que você acha bom? O que você gosta de jogar? Diz um jogo bom, hein? Porque Zelda é ruim, jogo sim. É, isso eu quero que você quer que eu quero dizer um jogo melhor que o Simpson? The King of Dragons, muito melhor do que o Simpson. Você tá maluco? Eu não conheço isso aí, então. É foda, hein? Então Simpson é melhor. É foda, calma, não confunda King of Dragons com Dungeons and Dragons, que são jogos completamente diferentes. King of Dragons é o que tem o banqueiro que atira flechinha, o Mario esse que atira. Esse aí, os dragão, esse aí. E quando termina a fase, eles falam: oh! Esse é o King of Dragons. Spider, segue aí, Spider, falando do jogo aí e encerra depois. Tá de sacanagem, inclusive. Ô, Tim Blue, inclusive, esse jogo dos Simpsons tinha duas versões, tinha a americana e a japonesa. Olha, você não. Apesar dos jogos parecerem semelhantes, tinha umas diferenças entre eles. Por exemplo, a bomba atômica só tinha na versão japonesa. Na versão japonesa também, você podia achar energias escondidas nas fases. Não tinha, não era só aquelas arvorezinhas, tipo, sabe? Ah, sim, eu achava que era só sacudir a árvore ali, coisa e tal. Não, tinha várias placas e referências dos episódios que você batia no cenário e acabava achando frutas escondidas. Então, não só frutas escondidas, mas fruta, frango, essas coisas, e armas, tipo estilingue, vassoura, martelo, você conseguia achar escondido, assim, sabe? Isso tinha. Uma coisa que eu lembro que eu joguei muito beat'em up, mas dificilmente jogava com alguém, jogava sempre sozinho. Mas quando eu via, assim, alguém jogando com mais pessoas, assim, eu achava legal quando eles levantavam o carro de polícia, lembra disso? Sim, porque sozinho você não conseguia fazer, sozinho, né? Sozinho não consegue, ele fica ali se porrando e não consegue. Precisa de mais gente pra fazer isso. Então, putz, é muito legal. Spider, só me joga na minha cara, então. Você vai falar que o Simpson é melhor do que o Cadillac, então. Ah, aí é outra coisa. Não, são jogos diferentes pra não, comparar. Não, fica em cima do muro. Fala não, de uma não, vez. São jogos diferentes. Não. Eu joguei muito mais Simpson. É melhor ou não? É melhor ou não? O Simpson tem 3 ou 4 anos de diferença. Não, não posso dizer que não, é melhor. Para de chorar. É melhor ou não? É melhor em que aspectos, quer saber? Assim, se a gente definir o melhor por mais divertido, aí vai de pessoa pra pessoa. Pessoa que se divertir mais com um, se diverte mais com o outro. É, de pessoa pra pessoa, por não exemplo, tem o que fazer. Sim, cara, eu acho que 4 pessoas melhor que Cadillac. Você podia jogar em 4 pessoas. Nem Cadillac no top 100. De beat up não entra nem no top 100, mano. Deixa ele pra lá, cara. Deixa pra lá. É o Neilson da massa. Demais. Eu esperava mais de quem jogava Segredo de Mamá, cara. Você nem jogou o jogo aí. Não jogou o jogo e tá falando aqui. Eu joguei, cara. Ah, jogou nada. Morria na primeira fase lá pro Gordão. Ô, Spider, ele jogou no arcade do Xbox aí. Cara, com certeza. O Gordão é o cara dos quadrinhos? É, o Gordão é os caras dos quadrinhos. Então, já morava, morria no primeiro lá já. Então, o nome dele de desenho é mesmo, é o cara dos quadrinhos. É o nome dele. Até parece que eu tô tão ruim assim pra jogar beat'em up. Você tá maluco. Tá louco. Jogaço, jogo foda, era como se estivesse jogando desenho. Sim. E muita maré. Foda. E é isso aí. Maré. Show de bola. Tacar na maré. Guilherme, fala aí, Guilherme, do teu jogo. Com certeza deve ser Ferrari Racing, né? Mas é beat'em up, então não vai poder falar desse jogo aí. Cara, como ninguém falou até agora, é Vé Tua Vó, né? 2. Aí, ó. Aí, ó. Isso aí que é beat'em up, cara. velha, cara, eu acho que o jogo que eu mais virei na minha vida, Street of Rage 2, é o jogo que eu mais joguei na minha vida, acho que eu mais virei, eu tenho praticamente todo ano, eu viro umas 4, 5 vezes Street of Rage 2, Street of Rage 3, o remake, mas o 2 é um queridaço, porque é o jogo que, ele saiu do primeiro, que era um jogo muito legal, bem, bem duro, mas a trilha sonora impecável, e ele evoluiu muito em compensação do primeiro pro segundo, que a gente comentou lá no podcast do Final Fight, que do 1 pro 2, o Final Fight evoluiu pouco, em compensação que o Street of Rage evoluiu do 1 pro 2. Aqui eles evoluíram a jogabilidade, movimentação, tem movimentos especiais, tiraram aquele especial da polícia, e cada personagem tem um movimento. A versão beta do 2 é muito fácil na ROM, tu vê como a movimentação do Axel é bem diferente, depois já melhorou. E o jogo é praticamente um 9/9, quase não tem erros, com exceção de algumas picuinhas xaropice, que eu acho que o jogo poderia ser um pouquinho mais rápido, mas o Street of Rage é a continuação de um jogo 1 que é muito bom, e o enredo é simples, né? Tem o cara lá, o cara ruim, que tá aterrorizando a cidade, que isso é um clichê de muitos filmes dos anos 80. Mas os personagens são legais, tem o Axel, que é legal, que é basicamente o Van Damme de calça branca e jeans azul, olha ali, seguindo aquela mesmo layout. Tu tem a Blaze, que depois que encerrou o primeiro, ela virou professora de dança, o Axel virou guarda-costas. Aí tem o Adam, que é sequestrado, aí vem no lugar dele o irmão dele, que é o Skate, o Sammy, depende da região que tu tá. E todos os personagens são muito bons, com a inclusão do novo Max, que é praticamente o cara que as pessoas mais usam pra jogar no level Ultra Mega Blaster Inferno Hard todo. Tu vê os caras virando, tipo, sem gastar nenhuma vida, fazendo o TDL. E pra jogar de dois é muito bom. Tenha o suporte pra jogar com o computador junto contigo também. Bahia é foda, Street of Rage é foda. Na minha opinião, pra mim, é o melhor beat'em up de todos os tempos. É divertido. Fora que tu pode botar a trilha sonora e curtir. Quem gosta de heavy metal vai gostar da trilha sonora. E usa o coxinha. Já... Pronúncia amigável dele. E vê a calcinha da Blaze, né? Ah, eu ia perguntar se nesse jogo tinha polêmica de calcinha. Aí. A capa é uma merda. A capa eu acho uma porcaria do Street of Rage. A capa, você tá falando americana, né? Que a japonesa toda. É massa. Ah, mais ou menos, tá, a japonesa passa. Mas a americana é uma porcaria, o Max parece que ele tá mostrando os dentes no dentista, assim, é muito ruim. A Blaze tá usando uma roupa genérica qualquer, mas o mais importante de tudo, jogabilidade, cenários legais, os chefes são bons, os sons são legais, o som do Mega Drive tem problemas, é perfeita a trilha sonora no hardware do Mega Drive. Pra mim, Guilherme, é o melhor banner up de todos os tempos, acho que é o meu preferido. Eu gosto muito do 3 também, mas o 2 é tipo, o Street of Rage impecável, assim. É o ápice que um banner up, que eu acho, chegou assim. É top 1 de 1 dos banner ups, assim. Muita gente que gosta também, né? Cara, eu sou muito fã da série. Eu só joguei na época do meu Mega Drive o primeiro. Os outros dois eram jogos um pouco mais difícil acesso. Mas depois no emulador eu joguei muito. E o Zukoshira é Deus. Uhum. Deus Zukoshira no céu e na terra também. E cara, a trilha desse jogo... Eu tava uma vez vendo lendo um texto gringo que é tocado em baladas, cara. No Japão, sim, de lugar. Ele discotecava, o Yuzukushiro ia nas boates discotecar as músicas dele e tudo. É, cara. Ele conseguiu fazer milagre, assim, com o som do Mega Drive até. Então, é muito bacana mesmo. O enredo do Streets of Rage, ele não é nada muito original, mas ao mesmo genérico, tempo... Genérico, né? É genérico, mas eu acho que não... toda a estética do ambiente, o som do jogo... Cara, e assim, você pegava o Final Fight Super Nintendo... que era um porte do arcade, pegava o Streets of Rage 1, por exemplo, 2 nem se fala, cara, eu achava muito superior, apesar de não ter aquele sprite maior, que é típico de arcade, de beat'em up de arcade, era reduzidinho e tal, mas era muito, funcionava muito mais, sabe, era muito melhor a jogabilidade, e no 2 acabou, infelizmente, aquele lance de você chamar um carro pra dar um tiro, mas tu começou mesmo a mesmo que estivesse em cima de um prédio, né? Era tipo, não, dentro do barco, cara, dentro do barco, não vinha o carro, do nada. Mas o mais legal era que começou a ter as técnicas deles, né, cara? Então o jogo começou a ficar bem bacana, assim, cada um tinha sua técnica e tal. E o frente-frente ataque é foda. Era, eu sou muito fã, cara, eu gosto muito. Spider. Eu joguei dois, mas eu joguei bem menos do que o um. O um eu joguei mais, assim, e Muita gente gosta mais da trilha do 2, eu prefiro a trilha do 1. Mas acho que é porque eu joguei mais também. Apesar de eu achar o 2, concordo com tudo que vocês falaram aí, ele evoluiu em tudo, né? Trilha, jogabilidade, número de personagens, movimentação, tudo. O jogo realmente é fantástico, assim. E gráfico melhor. Gráfico melhor, tudo melhor, assim. Mas jogaço, assim. Eu joguei pouco comparado ao primeiro, mas ainda assim joguei bastante. Teria que ter o arcade desse jogo com os sprites gigantão, assim, como eram os arcades. Aí sim ia ser super foda pra caramba. É. Pena que não teve, né? Doideira. Cara, vai. E o pior é que a trilha boa, Zona do Indo 2, no 3, só pro comentário, que trilha horrível, meu Deus do céu. Uhum. No 3, eu não sei o que aconteceu, é muito, muito ruim. E a mesma, pessoa, mão, e a mesma banda, pessoa, né? Que fez o 3? Eu acho que o Zucoshiro... não tenho certeza não, mas eu acho que ele tentou passar uma imagem mais modernona, mas acho que ele se perdeu, sabe? Tipo Donkey Kong 1 e 2, a trilha sonora é impecável, 3, sabe? Sabe, algumas partes são legais. Ok, isso, vai lá. Bom, esse daí era um daqueles jogos que eu esfregava na cara dos meus amigos no colégio, né? Falava aí, ó. Teu Nintendo faz seu isso? Final... Não, é só... seu final parte capado, com dois bonecos na tela, horrível. Aí, eu quero ver agora, realmente... A trilha sonora desse jogo é melhor do que a do 1. Mesmo que a do 1 é muito boa, a do 2 é bem melhor, cara. E como vocês falaram, melhorou tudo no jogo, cara. Nos videogames, assim, os beat'em ups de console, pra mim, como o cara falou aí, é o melhor beat'em up, cara, dos videogames, pra mim. Obrigado. Cara, eu acho que eu fui o único que não jogou isso aí no Mega Drive, né? Meu Deus. Eu joguei no Master System. Meu Deus. Cara, só não vou te excluir porque eu já te tirei uma vez hoje. E quando eu tiro eu joguei... vezes... Tinha um porte bacana do primeiro. Eu joguei muito... Não, tinha os dois. Tinha um e o dois. O primeiro era uma versão reduzida, né, cara? Era uma versão reduzida. Só dá pra jogar em um no primeiro. Só de um no primeiro. Tipo, a versão do NES era o Final Fight de Super NES. Aliás, a versão do Master, desculpa, a versão do Master. No Master tu jogou, né? Do Master, isso. Isso, a versão do Street of Rage 2 no Master e a versão do Arcade no Super Nintendo. É bem capadinho. Ah, mas ali você também tem que... É 8 bits, né? Cara, e era melhor do que muito beat'em up do Master, o My Hero e tal. Ele era bacana, cara. Ele era muito bom, cara. Eu gostei bastante de jogar ele. Era uma fitinha que vira e mexe. Na época do Master System, pegava sempre na locadora. Se tu fez de 2 de Master, o maior erro dele é que não tinha o Max. Eles escaparam o Max. Acho que não tinha espaço. Ou algum problema do tamanho do sprite. Mas ele tinha os movimentos. O pixel era, né, muito... Eles tiraram o pixel? Eles tiraram o Max, o grandão, o fortão lá. Tinha que sair. Então o Streets of Rage Max. Que nem fizeram com... o Guy, né? E outro vez, dois Max, né? Aí tira fora, tipo, a Blaze, o Skate, sei lá, porque não pode tirar o Axel, né? Só ele. É o mesmo jogo todo de novo, só com ele. Só ele. Boa, também pode ser, né? Mas a SEGA não foi tão maluca assim. Mas vale a pena. O Street of Rage 2 do Master é honesto pro hardware. Eu não digo maluca, ela não foi tão visionária, né, Guilherme? Ah, eu respeito muito o que a SEGA tentou fazer, principalmente a Tectoy, o que fez com o Master System, né? Tirou leite de pedra. Que ainda faz, tu quer dizer, né? Não, naquela época, tipo, o que ela fez, exemplo, o porte de Street Fighter lá fora, vale o horror desse cartucho. Os jogos do Pica-Pau, o jogo do Sapo Chulé, que são exclusivos pro Brasil. O Chapolin. São bem valiosos lá fora. Não importa se é bom ou não, sabe? Sim. Mas o quanto as pessoas querem ter esses cartuchos, né? Parabéns pra Tectoy, né? Cara, Street Fighter de Master System, feito pela Tectoy, é caríssimo no eBay. Os gringos se amarram nesse jogo, porque é a raridade, né? Street Fighter 2 Master System, só que é injogável, né? É injogável. É, mas é pra colecionador, o pessoal se amarra demais. só ter físico ali já tá bom pra eles, né? Nem importa se é bom ou não. Se é jogável ou não, inclusive, também. Foda-se, não quero nem saber. E pros ouvintes novos aí que nunca ouviram o MachineCast e estão conhecendo agora, né? Episódio 59 do MachineCast sobre Tectoy. Então, pra encerrar aqui com o último beat'em up, último joguinho de briga de rua aí, nosso querido Neilson, que ficou por último, não à toa, né, porque ele tem um vasto acervo de beat'em ups aí, né, na mala, inclusive físicos, né, os cartuchos, Ou quem dera. Ou quem dera, ou quem dera. Então, Nelson, fala pra gente aí qual foi o que tu escolheu. É, eu ia escolher uns que uns escolheu aí, uns boi escolheu, né? Mas fazer o quê? Vou ter que ficar com os mais ou menos que tá tendo. Mas, brincadeira da parte, um dos que eu joguei bastante também no fliperama depois do Final Fight e do Cadillac, cara, que eu joguei, quer dizer, eu joguei depois do Final Fight, foi o The Punish, cara. The Punish, cara, era um jogo muito, assim, o gore que ele tinha, né, cara, do jogo, você metia a facada no cara, metralhada, aí tinha aqueles dois pulinhos que você dava, jogava a bomba, aí você escolhia no começo o Punish ou o Nick Fury, né, cara? Isso aí. Que era assim, né, você só podia escolher o Nick Fury se você botasse a ficha no segundo controle. Se você botasse a ficha no segundo controle, você jogava com o Nick Fury. Mas se você não botasse a ficha no primeiro controle, você jogava com o Punish. A história é batida, né, cara? Que o cara com a família dele foi assassinada, né? Só sobrou ele e ele virou um maluco da justiça aí, cara. E partiu pra matar todos os bandidos. Pra quem não sabe quem é o personagem que o Nilson tá falando, tem a série recente da Netflix, né? Controversa. É muito boa, por sinal. O Justiceiro, né? Pra quem lê um quadrinho brasileiro, o Justiceiro da Caveira do Peito. Mas o Spider, eu vi gente falando mal da série. Mas aí é pro cast de série não. Daqui a 20 anos, quando a série for nostálgica. Nossa, cara, a série é muito boa. O Justiceiro é um dos melhores personagens, na minha opinião, demais, porque ele não tem poder. Ele é sangue no zóio. Ele é totalmente alucinado. Sou fãzão do Justiceiro. Eu li algumas coisas sobre ele. Mas que pena que a série teve uma barriga, na minha opinião. Teve um pouco de barriga. Queria mais gore, mais violência. Mas o Justiceiro merece muito mais. E esse jogo, obrigado por ter escolhido. Se tu não tivesse escolhido, acho que eu escolheria. Mas a história é bem bobinha. Assim, não importa a história. Importa que o jogo é bom. E no Mega Drive, o port, onde que eu joguei pra caramba... Horrível. Não, é honesto pra caramba. Porque é o Mega Drive, não, lembra? Cara, é o Mega Drive, cara. Por um port, é honesto. Eu acho honesto também. Eu acho a gente gravou bem pro Mega Drive, A gente gravou o podcast lá no Fliperama sobre esse jogo aqui. E eu insisti pra caramba. Os caras jogaram e entenderam, né? O port do Mega Drive é honesto pra caramba. É divertido pra burro. Não é o arcade, não chega nem aos pés do arcade, mas é muito bom, vale a pena. Ó, parabéns pela sua escolha. O Pune de Cheiro é foda esse jogo, né, cara? É porque quando eu joguei o de Flipper, quando eu vi o de Mega, eu na hora não quis jogar, cara. Foi ao contrário, né? Extremamente lindo, cara. Eu acho que é da Capcom também, né? É da Capcom. É da Capcom, sim. Sempre, né? Capcom põe a mão no peito. Pois é, cara. Pera aí que eu vou botar meu copo pra benzer aqui. Claro, Capcom sem... Capcom sem dízimo, né? Sem dízimo de DLC. Eu chamo essa época de era de ouro dos arcades, né? A Capcom sabia fazer jogo, ela era que nem coelho, né? Fazia arcade um atrás do outro. E esse é um, eu posso dizer que é um obscuro. Nem todo mundo conhece o jogo do Punisher. Mas gente, quem jogar eu, esse jogo, eu gosta já de, vi, já, tiro, mas eu nunca joguei. Ele mas é olha bom, só. Cara, joga a versão do arcade. Esse 2 ou 3? Ele é 2. É 2, eu acho, não é? É 2. Não, ele é 2. Ele é da CPS1, se eu não me engano, cara. Ele é jogo da CPS1. Porque ele é um jogo muito bonito, cara. Eu acho que desses arcades, desses beat'em ups aí. CPS1, é verdade. Falei que era da CPS1. Porra, vocês querem discutir com o Nilson, gente. Porra, vocês estão de sacanagem comigo, né? Eu falei que era da CPS1, vocês não deram ouvido. É porque ele é da fase derradeira da CPS1. Não, cara, e olha só, olha que loucura. Ele é muito mais bonito que Cadillac Dinossauro e ele é mais bonito que o Alien vs Predador, que é o da 2 ali, cara. Eu acho esse jogo muito bonito. Ele é bem bonito. Parecido com o Cadillac. Tu pode ver a paleta de cor, principalmente das roupas dos inimigos, é muito parecida. E a melhor parte do jogo é a possibilidade de certos momentos do jogo usar armas. E como sempre, tem a cocota pra recuperar a vida, né? Que quebra o loot pra recuperar uma cocota, né? Mas eu ia pegar a granada, cara. Eu usava granada toda hora, a bomba, toda hora ficava usando a bomba. Cara, granada demais, cara. Puta que pariu, que foda usar granada. Esse sprite do Rei do Crime, gigantesco, cara. É muito maneiro aquele cara. Foda pra caralho, né? Que no arcade, no, claro que no Mega não é a mesma coisa, mas no arcade ele é gigantão pra caralho. Bah, que foda, né? Olha aqui, ele é um jogo que eu aprendi a jogar. Comecei a jogar Beat'em Up no Final Fight, mas eu realmente aprendi a jogar com The Punish, cara. Aí eu tentava zerar com duas, três tristes, mas era impossível, cara. Só naquele robô eu perdia 3, 4 vidas naquele robô. Ficava só o veneno, velho. Caraca. Só parece ser bom, eu nunca joguei. Joga, velho. O cara, tu não sabe que tu tá perdendo. Se tu gosta de um beat'em up com violência, onde que tem uma fase que ele não, cara, um machado, eu gosto de beat'em up, assim, que as pessoas entregam florzinha, assim. Essas coisas. Pô, cara, ele pega machado. Na fase final, no esgoto também. Machado, velho. Um machado. Em pleno anos 90 que você passa. O jogo, um lança-chama. Cara. Tu joga esse jogo assim, ó, é loucura, tu fica alucinado, tu vai querer um... Pleno tipo, anos sei lá, 90, um remake, cara, se não lançasse isso aí nos anos 90, nunca mais ia ser lançado. Ia cara, ficar no limbo dos jogos não lançados. Não, mas machado é uma arma medieval, tu não vai ver num jogo que se passa no ano, nos anos 90, claro que naquela época, tu vai ver num jogo medieval, que é comum, um martelo, uma espada, mas um cara no meio da cidade, em 1900 alguma coisa, pegando um machado, cara, já, isso já é foda, um martelo. Martelo, um taque de beisebol, tudo bem. Cara. E quando você dá uma machadada no cara, voa sangue igual Mortal Kombat, dude. É isso, cara. É por isso que o jogo é diferente. Por isso que o jogo deve ser jogado, cara. O jogo é tipo, ele é um ponto fora da curva. Tipo, ele é muito violento e vale a pena. É assim, ó, disparado um dos melhores beat'em up. É tipo do bom. Mega Drive, assim, ele vale a pena muito jogar. E nos arcades tem muitos melhores que ele. Acho que alguém escolheu o jogo errado, hein, Nilson? Ah, eu ia escolher ele ou um outro do Golden Axe, que é um também um meio que obscuro que pouca gente joga. Muito melhor do que a escolha também. É, muito melhor do que o Simpsons, né? Mas que ódio no coração, cara. Né, velho? Que ódio. Vai, e aí, Edu, jogou esse, Edu? Não, joguei no emulador depois de muito tempo, mas joguei muito pouquinho, cara. Não me chamou muita atenção o pouquinho que eu joguei, eu acabei deixando de lado. Tá certo. Spider! Eu joguei no Flipper, cara. Achei que tu ia dizer que não jogou porque tava jogando Simpsons. Você dá a corda pro Neilson, depois você se lasca. Você aguenta e amassa depois. Vai vendo. Eu joguei no Flipper e gostei bastante de jogar o Punisher. Lembrava muito o Cadillac, concordo com vocês aí. E o jogo é isso mesmo. É movimentado, agitado, com altas explosões e bem rápido também. Eu gostava de jogo rápido, então funcionava muito bem, a dupla Nick Fury também ajudava bastante, era ótimo jogar multiplayer, e era um detalhe importante, era muito bom jogar sozinho, era muito legal, funcionava bem jogar sozinho também. Então, um jogaço aí, diferentes coisas. E quando você salvava as mulherzinhas presas, dava um beijo, a gente falava, oh, thank you! Caio, jogou esse, Caio? Eu gostava do onomatopeia, cara, que tinha no tiro. Blam, blam, blam, igual quadrinho, assim, aparecia de frito. Isso era muito maneiro. Guilherme, nem precisa dizer, né? Guilherme jogou, rejogou, joga até hoje, vira 4, 5 vezes por ano. Verdade. Ah, você falou tudo. Eu joguei só emulador, você perguntou, não falei, né? Eu joguei só emulador, na época no Flipper não passou por mim, não. Ah, não, cara, emulador não vale. Esse aqui é um arcade bem obscuro, né? Nem todo. Acho que só grandes cidades teve o arcade do Punisher. É, eu joguei no Fliperama, cara. Eu jogava no Fliperama direto. Fui jogar no emulador bem anos depois, né, cara? Não, eu cheguei a ver, talvez, cara. Talvez que tu tenha jogado no arcade e depois no Mega, e por isso que tu acha ruim, né? É, por causa disso. É por causa que eu joguei primeiro no de arcade. Quando eu vi o de Mega, eu falei, não dá pra mim, não. O Spider ia num fliperama cheio de Punisher. Tinha umas 3, 4 máquinas e uma de Simpsons. Ele jogava assim. Nossa, dá pra ver. Eu vejo ódio. Você se deixou contaminar pelo ódio. E olha que é um jogo que você gosta, hein? Não, mas eu não tô falando mal. Eu tô ressaltando que se eu estivesse lá, jogava eu e tu junto, Spider. Pariu, hein? Que pariu. Calma, doido. É zoeira, pô. Nisso, eu vou configurar o Mami pra gente jogar multiplayer. A gente vai jogar os Tartarugas e depois nós vamos jogar os Simpsons. É isso. E depois. Vai pagar quanto me jogar essa merda? Olha só. Que barbaridade. Então tá, acho que é isso aí. Falamos de todos os joguinhos legais aí que nós adorávamos muito, que com certeza Beat'em Up era um gênero assim que fez, foi muita febre no meio dos anos 80 até o meio dos anos 90. Todo mundo jogava. Eu acho que a maioria aqui tem como um dos gêneros favoritos de todos os tempos, né, cara? Difícil alguém assim que da nossa época que não tenha jogado e não tenha gostado desse gênero de jogo, né? Então, vamos aqui para as despedidas e as considerações finais. Eduardo! Cara, pega aqui a minha a minha cocota. Né? Cara, o Beat'em Up foi aquele estilo que marcou uma geração, né, cara? Ele foi um dos gêneros mais influentes ali dos 8-bits, principalmente dos 16-bits. Tem muitos jogos aí muito bons que a gente não citou. Não vamos fazer menção honrosa pra não queimar pautas futuras. Sim, partes 2 aí e o Flávio chorando nos bastidores aí. Então, pode ter retorno esse tema, porque tem muito, muito jogo bom, cara. Na minha lista aqui tem mais 11 jogos aí que eu poderia citar. Caraca! É, velho, que eu tô te falando, tem muito jogo. Então, cara, se eu tiver assim, querendo pegar alguma coisa pra jogar, tá de boa, tem pouco tempo, quer jogar alguma coisa pra distrair, pra relaxar, pega uma briguinha de rua. Nada melhor do que você socar um monte de gente pra você extravasar, relaxar, ficar de boa. Vai dar porrada. Desce o cacete. Boa. Seja tartaruga, seja gente, seja bonequinho Simpson. Qualquer coisa. Jogue Beat'em Up. Spider! Ah, foi bem massa esse tema aí. Acho que a galera se divertiu com as várias referências e jogos aí. Eu só quero deixar uma mensagem aí pro povo. Se você não jogou algum desses aí, ou se não jogou nenhum desses, de verdade, se mate antes de tudo. Desde que não seja o Nathanael, né, Edu? Porque não conta, né? Né, cara? Quando ele nasceu, já nem existia mais Play 2, né? Já não existia nem Beat'em Up mais, né? Já era hack and slash. Já. Enfim, jogue algum desses aí, se puder, todos, porque todos eles são bons e tem suas qualidades e particularidades. Então é isso aí. É a mensagem que eu quero deixar. Jogue. Os melhores que os outros, né, Spider? Tipo o Simpson. Melhor que tipo o Punish. Simpson, tipo isso. Nelson. Aham, tá bom. Beat'em Up é um dos estilos que eu mais gosto nos videogames, né? Hoje em dia é um estilo que morreu, evoluiu pra outra coisa, né, que a galera chama de hack slash, né? Mas só tem uma coisa a dizer pros nintendistas. Chupa meu Blast Prostate com seus slowdowns brabo aí. Merda. Nossa senhora. Caraca, olha aí. Então tá, né? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer aqui aos nossos queridos convidados. Eu acho que foi um toque especial a participação de vocês. Ficou muito, muito divertido. Fazia muito tempo que nós não gravávamos um cast assim tão divertido. E eu acho que uma boa parte disso é pela presença de vocês dois aqui, tanto o Caio quanto o Guilherme. E então a gente vai começar aqui com as despedidas e as considerações do Caio. Então vai lá, Caio. Cara, muito obrigado por ter comparecido aqui, ter disponibilizado o teu tempo aí pra participar com a gente, né? Mesmo que tenha chegado atrasado e todo mundo esteja puto da cara contigo. Mas isso não tem nada a ver. Começa elogiando, depois começa a zoar, né? É, isso não tem nada a ver com o caso, né? Deixar pra lá, então segue aí, cara. Tibum, obrigado pelo convite, cara. Fiquei muito feliz. Tibum, agora é Tibum, galera. Tibum, tipo, de barulho quando cai na água, Tibum. Sim, cara. Sim. Eu fiquei muito feliz de ter gravado aqui, cara. Eu acho que precisa ter uma. Eu já gravei lá com o Ferrari também, há muito tempo atrás, quando eu fazia o Retro Geek ainda. Eu espero em breve receber vocês lá também. E eu acho que essa cena dos podcasts sobre nostalgia precisa existir, precisa ter uma união, sabe? Eu acho muito bacana essa trocar ouvintes e tudo mais. Quando o cara é Zod, é fácil ficar falando isso. Ah, o Zod. Ah, do vídeo, pode crer. Então, acho muito bacana. Eu agradeço muito o convite. E quem quiser consumir lá nosso podcast, temos dois podcasts. O Jogo Velho Podcast sobre nostalgia gamer. E o TV de Tubo sobre TV das Antigas. Você encontra tudo em jogovelho.com.br. A gente também tem a revista digital, a gente agora é revista impressa, você compra no lojadovelho.com.br. Então, é assim, muita gente produzindo muito conteúdo, uma equipe muito unida. E a nostalgia pura, galera. É só ir lá no jogovelho.com.br e curtir nosso conteúdo. Muito bom o podcast, hein, cara. Obrigado, cara. Que bom que você gostou. Olha aí. Podcast de games. O Neilson falando que é bom, a gente já viu, né, cara? Não, pode crer, o cara que não gostou de nada aqui falou que é bom, tô felizão. Pô, obrigado, Neilson. Ah, não. Ele tá falando que eu não gosto de nada só porque eu não gosto do Simpson. Para o Zelda? Por que tu não gosta de Zelda, cara? Não, Zelda HD foi... não curto, não. Não, Caio, manda um abraço. Gosto, eu não curto, é diferente. Caio, manda um abraço lá pro velho lá. Tudo de bom aí, cara. Manda. Ele vai ouvir, ele vai estar ouvindo com certeza. Já tá. Mas eu mando antes. Vou encontrar com ele já. Falar com ele já, eu mando sim. Por trás, né? Porque senão. Ah, sempre. Nossa sim. Relação lá é bem, bem íntima, galera. Sim. Bem. Então tá. Guilherme, cara, apesar de tu estar aí bem mais próximo de mim que toda essa rapaziada aí, a gente também não se conhece pessoalmente, mas é uma satisfação encontrá-lo novamente, né? Desde a nossa gravação em 2015 e 2016, não lembro mais, faz um tempinho já. Então, cara, muito obrigado por ter participado aí e fica aí agora o espaço pra te fazer o teu jabazinho, querido. Valeu por ter chamado pra participar do Machine Cast, minha primeira participação aqui. O Caio já tinha gravado com nós na época do Retro Geek, do Castle of Luz, que por muito tempo foi até o mais ouvido, fazer uma observação. O Team Blue é vai bem... gravar com nós de novo. É, logo ele vai gravar um. Vai ser o menos ouvido, pode anotar. Chegou. Não, mas o Castle of Luz foi o mais ouvido por um tempão até. E o Team Blue vai gravar com nós ali uma parte 2 de um episódio ali, ele já sabe do que é. E o podcast pela qual eu estou falando, quem quiser ouvir, procura por Fliperama de Boteco com O, não é Bu, é boteco.com. Estamos nós lá, agora estamos em 5 e gravamos sobre essa velharia que é muito bom de gravar. E falar de Binner Up é sempre um prazer, sempre muito feliz. E vocês viram que no final eu tava mais empolgado do que o... Mais louco que o Batman falando sobre o Punisher. E é isso aí, né? Eu gosto de Binner Up. Eu consegui fazer minha namorada gostar. E ela, sempre que a gente joga um novo, ela gosta. Ela fica emocionada com a violência dos Binner Up. Quanto mais violência, ela gosta. Assim. Eu acho legal que ela embarca com essas ideias comigo. E que o Team Blue tenha... O Team Boom me convidou... Bom, popularizar o Tibum, hashtag Tibum. Deus livre. O Team Blue. E é isso aí. Quem quiser, Fliperama de Boteco e também continua ouvindo o Machine Cast, esse podcast que é. Olha a coisa dos anos 90, que é do barulho, hein? Pô! Caraca, hein? Quem quiser ouvir, quem quiser uma indicação lá do Fliperama de Boteco, ouça o episódio sobre o Hack Rooms número 2, que é bem legal, né? E ressaltando aí que o episódio que o Caio participa lá é o mais baixado, porque o perfil sobre Terry Bogard não tem a minha participação, porque senão seria com certeza o mais baixado. Logo teremos um ajuste ali, né? Minha bola, não. Cast of Luz é um jogão, cara. A galera curte pra caramba. Sim, mas não se compara a Terry Bogard, né? Mas enfim, terminamos aqui. Abraço a todo mundo. Pessoal, muito obrigado e eu gostaria de dizer o seguinte, fiquem agora com a leitura de e-mails e comentários e... Spider. Será, Spider, que depois de mais de 2 horas de cast vai ter off-topic? Sabe quando você tá no beat'em up, você bate no cara e aparece aquele olho roxo assim na tela do chefe derrotado? É assim que eu tô me sentindo no momento. Tchau, pessoal. Até a próxima viagem no tempo. Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br. Saudações, amigos e ouvintes. Estamos aqui de volta para mais uma leitura de e-mails e comentários. Eu sou Edu Filhote e me fazendo companhia nessa leitura, meu queridíssimo amigo Team Blue. Fala aí, Team Blue. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Team Blue. E aí, Edu? E aí, Team Blue? E também fazendo companhia pra gente aqui, que tem uma carinha que não dava as caras por aqui, Neilson. Ohayou, fala, pessoal. Ohayou. Então, galera, já sentiu, né? Estamos em três aqui, porque hoje a gente vai dar uma empolgada aí, vamos ler os e-mails que vocês mandaram pra nós. Então, né, galera, lembrando aí que a data dessa gravação, nós ainda não lançamos episódios novos, então estamos lendo os e-mails antigos que vocês mandaram pra nós. Estamos com um acervo aqui legalzinho de e-mails, até a gente lançar um episódio novo, vamos dando uma lida nos anteriores. E vamos começar aqui pelo do Anderson Costa, que mandou um e-mail aqui falando sobre o Cast 78, que era o de Nintendinho. Ele diz aqui o seguinte: salve, galera do Machine Cast. Minha experiência com o NES é nula na escala Neilson de relevância. Caraca, então paramos de ler por aqui, valeu, obrigado. A escala é enorme, hein, porra. Né, cara? Eu acho que a gente já pode parar de ler por aqui, então. Pode. Né? Kika ele do e-mail, vamos lá então, Neilson, vamos lá. Caraca. Então vamos continuar aqui, ele fala aqui o seguinte, ó. Realmente não me lembro de ter jogado NES. O meu primeiro contato com os jogos do NES foi um Polystation que a minha mãe ganhou de uma loja quando comprou um armário. O modelo era o mesmo do PS1, mas ao abrir a tampa tinha um slot pra fitas. Ai, meu Deus. Ah, era aquele console trap, né, cara? Você compra pensando que é o PlayStation e pá. Rapaz, o cara jogou um clone de um Nintendinho em 2002. Aí. Achando que era PlayStation, pior de tudo. Nossa, né, senhora. Não me lembro do ano, mas na minha mente foi antes de 2002. Pois tenho quase certeza que isso é pegadinha da mente, porque quando comprei o PlayStation 1 usado, o PlayStation 2 já existia. Tinha tantos jogos bons que dei um tempo no PlayStation 1 para jogar o Polystation. Meus colegas iam em casa para a racha de Winning Eleven 3 e eu jogando Kirby, pensa na zoação. Mas cara, Kirby era fantástico, você engolia o inimigo e roubava os poderes dele, caralho, era foda demais. Mas Kirby, realmente, cara, Kirby é um joguinho muito divertido. Eu joguei o do Wii, gostei bastante. Quero pegar os antigos pra jogar também. Hã? O Kirby do NES é surpreendente, cara, pelas cores, as paletas de cores do Nintendinho, que era pouca, né? Então, cara, Kirby é um joguinho filé, velho. A galera tem preconceito porque ele é um chiclete cor-de-rosa que engole os outros, mas é um jogo legal, velho. Pois é. Aí ele continua aqui, ó. Foi muito bom ouvir histórias de quem realmente jogou no console, porque até hoje minha experiência foi só com emulação. Um fato muito legal foi que, quando comprei minha primeira fita para o console, vinham 78 fucking jogos. E eu pensei, caracas, e eu gastei uma grana alugando fitas de Master System 3 com 15 ou 20 reais, eu tive acesso a grandes jogos da galeria do NES. Valeu, galera. Eu tentei encurtar, mas essa porra ficou grande. Ficou tão grande não, meu caro. Ficou num tamanho bacana. Muito obrigado aí pelo seu e-mail. Murinho e, de textos. Murinho de textos. Né? Essa muralhinha. É. Aquele muro pequeno, muro de cerca. É. A cerca. A cerquinha aí de texto. E agora que a gente voltou, espero que você esteja nos ouvindo e que mande mais e-mails pra nós aí, que estaremos aguardando. Vai lá, Neilson. Qual que é o próximo e-mail que a gente vai dar uma lida aí hoje? Bom, o próximo e-mail é do Ricardo Shima aí. Tem uma cara que esse bicho não manda e-mail pra gente. Resolveu dar as caras ele. É, só, ele fala, só diga uma coisa. Spider, tamo junto. Nem lembro do que era. Também não joguei Resident Evil. Aí, ó. É isso que ele tava falando. Não jogou Resident Evil 2. Pode um negócio desse, Marcos? Aí, ó. Porra. Outra. Caraca, o cara passou anos sem mandar um e-mail pra me mandar um e-mail pra dizer isso. Não. Como é que pode? Que ele não tá no Skype agora, senão ia ser quicado. Aí ele fala, é isso, um abraço, Machines, até a próxima. É, PS, você que não gosta de Star Wars, mas gosta de Top Gear, guarde essas críticas pra você. Você tem menos moral que eu. Ah, não. Aí, Tiblu, te zoou, cara. Ah, não, Tiblu, não deixava, não. Ai, ai, ai, o cara gostar de Star Wars e nunca ter jogado Resident Evil. É pior, caráter. Hein? É um mau caráter. É pior. Pois é, eu acho pior, cara. É voto vencido, né, o Nils? Não tem como, né, cara? Eu gosto de Star Wars, mas Resident é Resident, né? É, tá certo. Então, galera, espero que vocês tenham gostado então, dessa leitura de e-mails e comentários. Muito obrigado aí, Team Blue, Neilson. E nos vemos no próximo cast. Valeu! Tchau! Falou! Off Topic. Boa noite, Spider. Boa noite, amigos. Tudo bem? Olha o Spider. Opa, tudo bom? Quem mais tá aí que eu não sei? Só nós, por enquanto. Oh, o Flávio tá aí ou não? É. Tô. Tá aí. Ah, o Flávio tô com. Ué, mas eu pensei que o Flávio já era nós. Caraca. Não, é que você não ia participar aí. Não, não vou dar. Só pra... Porque o Team Blue tava com saudade da minha voz. Uhum. Aí ele... Não, é só pra... Eu só chamei ele pra ele achar... Pá! Não, os caras não apareceram, vou poder gravar. É mentira, porque ele só jogou só dois beat-up, aí ele não tem moral de falar com o beat-up. Você sabe o que é beat-up? Pô, briguinha de rua, cara. Pô. Ah, muito bem. Muito olha bem. Ah, com internet hoje todo mundo sabe o que é, né? Não, pô, caraca, velho. Falar em beat'em up, Edu, você viu que pra nós vai vir... Pra nós e pra quem tem PS3, que esse mês vai vir o 99 Brunos aí de beat'em up? Ah, vá papo. Pois é, tem cara, essa porra aí, que bosta. Eu ia perguntar pra vocês, é do podcast mesmo? Sim, ou não? Sim. É sim. Do podcast mesmo. É. Uhum. Eu e o Zupão ajudamos nessa porra aí. Tem o nosso porra, nome então... lá. Porra, então... Aí sim, hein. Tem o nome da gente eu joguei lá. Eu joguei um pouco, ele é legal pra jogar multiplayer. Ah, assim, cara, eu não gostei, pessoas, sinceramente. Não, não, tem, vale não, tem, não pena... tem nada a ver a minha birra com ele, nem nada. O joguinho não é bom, cara. Sério, cara, eu gostei. Não gostei. Ah, assim, cara, eu já acho válido a iniciativa, porque querendo ou não, né, velho, já conseguiram emplacar um joguinho aí na PSN, ó. Tipo, é possível. Não, não é na PSN, tem pra tudo. PC, Xbox, tem pra tudo. Não, sim, mas, tipo... Você emplacar um joguinho na Steam, por exemplo, é super fácil, saca? Não é tão difícil você colocar o seu joguinho no catálogo da Steam ali. Ah. Agora, se conseguir encaixar no catálogo, por exemplo, da Xbox Live da não, PSN... Total mérito deles, o podcast fez muito sucesso e coisa e tal. A minha birra não tem nada a ver. O joguinho realmente não me pegou. É, não precisa ser bom. Ele precisa ter feito o que ele fez, né, velho? Ele abriu a porta. Agora alguém não. Pode mais... Fala, Nilson. É, não vale nem a pena no torrentão isso daí, tão ruim que é. Caralho. Porra, é horrível. Porra. É, infelizmente tem que concordar com isso. 99 é dinheirinhos. Ei, 99 dinheirinhos. Eu só faço se você me fizer dinheirinhos. Ô, né, velho? Chamando primeiro aí. Né, cara? Porra. Chamando o colega. Ah, só, o jogo só vai ter a primeira fase, mano. A partir da segunda tem que doar no padrinho pra poder melhorar. Boa noite, Gui. Ah, tá no mudo. Alô, som, boa noite. Boa noite. Caraca. Conhecem, né? Finalmente mais um gaúcho. Eu pensei que ia entrar um locutor de FM aí, pô. Não, de AM, sabe aquele cara? Bom dia, estamos começando Rádio Alegria, 19 horas e 28 minutos, 7 horas e 28. Estamos começando mais uma chiquete. R$18, o dia está ensolarado, é aquela coisa bem genérica. Caralho. Está nevando aqui na Serra. Aqui na Serra Gaúcha estamos hoje atualmente com 14 graus. Tem que fazer aquela voz bem chata, negativada, né? Aí vai apresentar a música. É aquele radialista que fala tudo errado, né? Voltamos, tocamos Evolution, aqui no Rapstore. Cara, isso me lembrou de quando eu ouvia rádio sentado em casa, hein? Era dia de propaganda política, né? Sempre rolava os horários de propaganda política e tal. Então a gente ficava fritando no rádio pra não ver propaganda. Os locutores desses horários, era, tipo, o programa que a gente vê lá era o Fama falando de amor. O cara falava mais ou menos desse jeito, hein, mesmo. É meio padrão, né, Kelly? Que vai, é verdade. A cidade que eu nasci, que é Bento Gonçalves, que é aqui perto onde eu moro, o Team Blue conhece, acho. Tinha... De noite tinha o programa que era romântico, que era o Starry Love. Ah, eu ouvi essa porra, eu ouvia, cara. Eu ouvia. Recadinhos do amor. Daí o cara falava um recado tipo: o João do bairro Centro manda para a Maria do bairro. Aí tocava tipo aquele Brian McKnight, aquelas músicas bem românticas, brega, né? Michael Bolton, essas coisas. Mas hoje tu mora em Caxias, né? Isso, agora eu sou o caxiense, filho da Caxias. E tá torcendo, tu torce pro Juventude ou pro Caxias? Cara, eu torço pra que saia a briga, eu acho mais legal. Então eu tô nessa torcida aí também, tá? Então vem pra Minas. Não, vem pro futebol, Facebook assim. Votar no melhor host. Quando eu vejo futebol não dá briga, eu nem vejo. É, pior, não tem graça mesmo. Mas falando tipo, em briga aí, o... Madeira no pé da guela aí é bom. É isso. Falando em briga, o Flávio conhece bem isso aí, né, Flávio? O que, briga? É, lá na em volta do... Mas aqui é só fuzil essas porra, mano. É Rio de Janeiro, cara, tá? Os caras são ignorantes, né? Vaca, né? É, aqui a gente briga de facão, de peixeira. Lá eles brigam de arma. Pra que essa bobagem? É tipo de AR-15, 38. Pistola pra cima. Não, 38 nem tem mais, pô. É. Em Minas, o máximo que o cara faz é jogar um queijo Minas na cabeça do outro, assim, de longe. Joga um pãozinho de queijo no chão. É. Ai, caraca, doido. Lá em Curitiba já o pessoal é tão bonito que nem briga pra não se machucar, não ficar feio. E não briga, cara. Os caras querem mais é que se matem todo mundo aqui. Inclusive eu tô lá ajudando. Não, Spider, o teu desejo pessoal não reflete o da sociedade toda, Spider. É verdade, cara. Por isso que eu não sou da sociedade, né? Ai, ai, ai. Gente, mandar uns minutinhos que o Caio do Jogo Velho pediu e que ele ficou preso no trânsito. Parece até que mora em São Paulo, vagabundo. Porra, mas o quê? Mora no Rio, né? Não sei. De onde é que é o Caio? Não lembro. Acho não que é do Rio. É do Rio? É do Rio, se não me engano. Ah, então eu acho. Que é. E o Flávio tava mais torcendo pra ele morrer, pra ele poder participar no lugar dele. Nada. Se não roubar o Flávio já... no meio do caminho, né? Mas ninguém disse que ele tava preso no trânsito com o carro, ele pode estar... Já deve ter pedido a galera da facção pra ir lá fazer, ó, não deixa o cara chegar em casa, não. Eu quero gravar hoje. Bem por aí, Edu, bem por aí. Mas, ô Nilson, pode ser o Uber, ué? Pode ser o Banzo? Rapaz, no que seja, o carro vai ser roubado, ainda mais Uber ainda aí, que vai ser pior. Porra, Uber aqui é tenso. Vai ser roubado bandido pelo Uber. Bandido pede Uber. Bandido pede, aí quando chega, pô, perdeu. Eu vim só pelo carro só mesmo, pode ir embora. Aqui eu e o... Eu tinha bandido que era motorista de Uber. Aqui eu e o Ferrari, a gente pede Uber, vem uma charrete. Caraca. É um potro. Isso. Potro. Não, um pitinho. No meu bairro aqui tem horários que nem é possível pedir Uber, que o Uber limita por causa da periculosidade da região, entendeu? Ah, tu tá de sacanagem. Ninguém não rouba tô, nada tô em Curitiba, cara. Não, em Curitiba não tem criminalidade, é zero, cara. Cara, a última vez que eu fiquei sabendo de algum tipo de violência em Curitiba foi um cara lá da Volvo. Um chefe de setor lá que bateu no funcionário. Que ela... Puta vida, hein, cara? Conhece alguém, Edu, com esse perfil aí? Cara, é miliante mesmo, hein? Ele bateu no chefe dele, aliás, porque o chefe queria mandar ele pro Bahrein, aí não queria ir. Sim, boa. É, velho. Depois disso, ele resolveu virar super-herói pra se redimir. Que triste, eu tô lascado mesmo. E agora ainda arranjou a Mary Jane, né? Agora ferrou. É, cara, agora... É, ele fala como se morasse na faixa de gás. Eu vou mandar o link pra vocês aguentem aí que eu vou mandar. Ah, vai pegar o próximo... Ô, velho, vai pegar o próximo 20 anos atrás. Não, aí não chega aos pés do Rio, velho. Não, claro que não, né, Edu? Não tem nem comparação, né? Aí os caras... É capaz deles clonarem o carro e a placa do Uber pra quando o cara chamar o Uber, ele chegar e assaltar o passageiro, entendeu? Querer comparar a violência do Rio com qualquer outro estado é a mesma coisa que querer comparar a beleza das mulheres com as gaúchas. Não tem como comparar. Eita, vai arranjar confusão. Mas ninguém concordou com você, né? Mas é verdade, não precisa que ninguém concorde. Fatos não precisam de opiniões, ô Spider. Fatos não precisam de opiniões, Spider. É só fatos e pronto, entendeu? Não, a questão é como você entende do assunto. Sim, eu entendo. Sempre fui casado com gaúchas, então eu entendo. Eu não, hein? A sua especialidade é piroquinhas. Não, isso aí é... Tu tá falando comigo como se estivesse olhando pro espelho, porra. Que porra é essa? Hã? Tu tá falando comigo ou com a consciência? Não tô entendendo. Não tô entendendo qual é que é essa conversa aí. Vamos parar com essa porra aí. Mas olha só, de 11 não dá pra ir não, ô Ricardo? Não, o problema não é isso, né? O problema é que às vezes, tipo, é domingo de noite ou sábado de noite, você quer pedir Uber, simplesmente ele fica indisponível, entendeu? Tipo, às vezes você é louco. Sei lá, louco. É tenso, não. Cara. Aqui meu bairro não é, toda aquela calmaria assim, não, cara. Aqui perto de casa tem um hipermercado que eu tinha umas pessoas reclamando que tinha uma motorista de Uber que tava assaltando os caras. E aí, além de assaltá-la, ainda, né, estuprava os caras. E só essa semana já foi assaltado 3 vezes. Eu vi essa vila de Uber, assaltado. Nossa. Tenebroso. Então vamos jogar uma partida de Fightcade aí pra ir aquecendo já, então. Uai, ah, cara, enfim, cadê, hein? Cadê? Vou entrar na sala do The King of Fight aí. Se a gente começar com esse negócio, não tem mais cast. É pior. Foi engraçado. Ô, Spider, foi massa o Max falando bem assim, vamos jogar no Fightcade, você instala aí você joga no teclado e eu jogo no controle arcade. Eu falei, é bonito isso, né, cara? Bem legal mesmo, né? Nunca falei isso, não, lindo. Aí ele... Aí ele me quebra e fala que é o bonzão da nunca padaria. Nunca falei essa porra, de onde tu tirou isso, cara? Não, você não lembra, não? Eu falei, não lembro. Falei, rapaz, eu nem controle tem pra jogar com você online. Não, porra, tu tem controle de Xbox, mesmo. Caralho? Como é que tu não tem controle? Eu só jogo se for essa The King aí que eu postei aí na... Controle não. De Xbox pra jogar The King of Fight é uma bosta. Então, o problema é... Eu não tenho nada com isso, o problema é teu. Bom é o controle do PlayStation, véi. É bom a tua merda. Bom, eu conto do Master. É, do Xbox que é bom. Aí você tá apelando já. Conto do Master, só chuta e suco. Velho, atende o meu perfil de jogador. Só usa os dois botões mesmo. Não, mas tu... Pariu, hein. Mas tô falando do The King of Fight, pô. Então, só soco forte, chute forte. Nossa senhora. O cara acha graça da própria noobice, né? Como é que pode? Eu chorava, eu ria. Imagine o Edu jogando King of Fight. Nossa. Aham, e ainda quer discutir, né? 97 é melhor. Ai, daqui. Mas não é discussão, é um fato. Não, o fato é a minha bunda, que é um fato. Não tem argumentos. A minha bunda é um fato, isso sim. Também. Melhor é essa aí que eu postei aí, ó. A melhor The King é essa aí, ó. É, isso aí. Ele fala bem assim, o melhor é 97. Não sabe fazer um combo de um boneco. Nossa senhora. Ele não sabe nem dar soco fraco, cara. Ele só sabe dar soco forte, chute forte, ele acabou de dizer. Mas chute forte, doido. Soco forte, dá mais, tira mais dano que soco fraco. Mentira. Eu sei fazer, sim. Ah, eu só priorizo, geralmente eu uso mais os dois botões mesmo. E aí, Edu, vai comprar aquele lixo de Capcom vs Marvel lá? Spider, o jogo custava 350 golpes, cara. Agora tá custando 75 Temers. De tão lixoso, né, que é, cara. Quanto vendeu, né? Vendeu pra cacete, né? Aí estão... E não me deu coragem. Meu amigo comprou e eu joguei com a conta dele no PS4, cara, mas... Só do fato daquele que... Esse último aí ficou ruim, cara. É, só do fato de... Assim, a jogabilidade é boa. Não, isso é fato. Só qual que é o problema? Os personagens são tudo reaproveitados do 3, cara. E tipo, sabe? não é um jogo novo, parece um remake do 3, assim, mais ou menos. É bem ruim mesmo, assim, nesse ponto. O 2 é o melhor pra mim ainda até hoje, Spider. É, pra mim também. 56 personagens na tela, chega a dar doideira, mano. É, eu joguei muito o 2 também. Onde isso, véi? Nossa, o Edu tá perdido na conversa. Não, tá, é que tá, eu não, eu levantei, eu saí, eu voltei agora. Parece que andou tomando um chimarrão aí com o Gui. Não, só... eu saí aqui e fui ali no quarto, ali, meu ventilador, agarrado. Pelo menos nisso vocês dois têm em comum, vocês curtem uma erva. Eita. Opa! Só que o Guilherme é erva de chimarrão, né? Cadê o cidadão? Tá aqui, tá entrando aqui. Tá entrando com a internet de papel dele? Ele tá entrando com o navegador, com o discador da IG? Ele pediu desculpa que tá correndo o máximo que pode. Gente, eu vou no banheiro e ele já volta, é rapidinho. Pô, ele tá correndo ou ele tá entrando, velho? Os dois ao mesmo tempo fica difícil. Ele deve tá correndo na gravidade de 100 com a roupa do Goku ainda, velho. Né? Levantei as mãos para me ajudar. Eu acho que vai dar Flávio aí, hein? Quer dizer não, nada, não. O Ariano Suassuna falando, né? Ah, me ajuda! Tô bem. Eu tô bem. Levanta a mão pro velho levantar, pô. É. Todo cagado. É isso aí. Eu tô cagando, acabou a frada, porra. Esses caras. Flávio tá aí, tá acreditando até o último momento. Não, eu tô aqui de boa. Tô aqui. Vê se eu roubo uma carteira. Estamos online. Bom dia, boa noite. Começando mais uma Rádio Alegria. Cara, igualzinho, doido. Igualzinho. Ô, Guilherme, fala assim, ó. Fala o textinho que eu vou te digitar agora aí. Pra mim fazer de abertura. Coloca, fala assim, ó. Você está entrando na. Manda o texto que é mais fácil daí. Ih, fudeu, o Team Blue escrever, puta merda. É, foda, aí me fudeu, né, cara? Bom dia, Agrimentor, está começando aqui na sua Rádio Alegria, são 6 horas e 50 minutos, o dia está lindo, o sol está começando e você está embarcando na maior viagem nostálgica da podosfera, você está no Machinecast. No final ficou parecendo um viadinho. Ah, não tem problema, Edu curtiu. Ai, ai, ai. Caraca, doido. Tá, eu... tá chovendo muito no Rio de Janeiro, cara, você não tem noção. Pô, o Flávio tá aí no Rio de Janeiro, não falou nada, é mentira dele, pô. É chovendo bala. Tá chovendo pra caraca, assim. Por sorte. Por sorte, hoje é chuva, ontem foi bala. Às vezes é misturado, você fica meio na dúvida. Tô molhado ou tô sangrando? Fica meio na dúvida. Flávio, boa noite, Flávio. Tudo de bom, cara? Boa noite, valeu. Bom cast pra vocês aí, valeu. Certo, valeu, tchau, Flávio. Tchau. Abraço. Falou, abraço. O que, que ele saiu? O que, que houve? Porque eu cheguei atrasado? Não, ele não ia participar, não. Ele só tava aí com a gente. Susto. Ele só tava no Alalaô aí, só pra. É. Na verdade, claro. Eu tava esperando que você não viesse pra poder gravar, mas como você ainda chegou. Isso aí, Edu. Tem vaga, certo? Tem número de cadeira. Não, eu o pior é que. Porra, esqueci o que eu ia dizer. Que droga. Caraca. Oi? Essa droga do Goedu pegou em você também, maluco? É, eu acho. Que... eu acho. Não lembro de ter mandado pro sul, não, velho. Não tô fazendo exportação ainda, não. Até porque é proibido. Por enquanto o negócio é só a nível nacional. Ô, louco. É que o sul é o meu país, né? Como dizem, né? Nossa. O Spider tá querendo bem? Se meter aí. Estamos me ouvindo bem. O Spider tá querendo se meter. Com os ouvidos. Existe, na verdade, dois suls, hein? Que é... Um é do Team Blue e o outro é do resto, entendeu? Ai, ai, ai. Bom, daqui a pouco nós vamos começar a falar, mas antes está na hora dos nossos recadinhos, não é, Edu? É isso aí, Team Blue. Então, galera, se você quer... Pior que você já matou o meu do franguinho ali, peraí. Fala com o Pato. Ai, ai, ai. Tinha botado o Caio Tibum, vou mudar aqui. Sabe que isso tudo vai ser cortado, né? Eu não vou deixar nada. Pega no pé dele. Tu não vai deixar, não, né, safado? Sabia que tu vai deixar. Não vou. Eu gosto de zoar os outros. Eu detesto a pegando caramba, esse cara aí, né, o dia inteiro me perturbando o Telegram, esse cara aí. Tem eu não, cara. A gente perturba os caras que não tem paciência. Eu e o Flávio. Pô, foi divertido hoje, hein? Hoje teve maneiro, cara. O Spider tava animado pra caralho hoje. Hoje ele tava empolgadinho. Ele tava soltinho igual arroz de segunda. Ah, sério que vocês nunca ouviram isso, velho? Não, cara, eu nunca ouvi isso. Não é questão disso. Eu nunca ouvi. É poeira. Eu nunca ouvi falar disso. Primeira vez. É sério, velho? Ué, Edu, nós somos do Sudeste, eu nunca vou ouvir isso, Edu. Né, é o Team Blue que nunca ouviu esse bosta aí, velho. Não é esse bosta, é esse sulista. Sulista. Aqui, esse sujeito aí. Aqui no Sul, você já deve ter ouvido o Spider falando várias vezes, né? Mais solto que peido em bombacha. Aham. Uhum. Isso aí eu ouvi vocês falando um monte de vez, apesar de não entender nada, né? Bombacha é uma calça que o gaúcho usa bem larga, assim, nas pernas, sabe? Então, ah, tá. O peido fica ali por ali, vagando ali dentro. Você acabou de ouvir MachineCast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.